mais dois cheques. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, boa tarde. Aê, garotinho! Garotinho, chegou! Sexta-feira, garotinho! Boa tarde. Bora! Vamos lá! Bora com a bagaça, bora! Eu vejo que aquele que mais se empolga com a chegada da sexta é o RG número 2. Eu amo a sexta-feira. Aliás, RG, o seu Bento sempre pergunta pro senhor aí, pra você, né, RG? Qual que é a frase do dia? Pergunta, seu Bento, aí. Por favor, RG, frase do dia. Pra sexta-feira, final de semana, qual a recomendação aí pra galera? Essa sexta estranha na primavera? É. Ué, tá estranha, RG? Você acha que tá estranho? Mas tá melhorando o tempo, RG. Começou pior. Tá, tô vendo. Tá lindo. Recomendo a todos que hoje passem o pincel na cara da onça pintada, velho. Ai, sim, hein? É legal isso aí. Viu? Passar o pincel na cara da onça pintada. Que recomendação. Vamos que vamos. E o Mota tá se sentindo a onça. Sem medo, hein? Dá pra... assim. O Mota fez assim. Uau. Não. Subiu no galho, cruzou a patinha. Só esperando pra tomar pintada, velho. Subiu no galho, cruzou a patinha. Eu só esperando. Mas, assim, se fosse a última onça do mundo, servia? Rapaz, que pergunta difícil. Ô, RG, me ajuda aí, velho. É? Que pergunta é essa? A última, velho. Se fosse a última onça do planeta. Rapaz. E aí? No sufoco mesmo? É, no sufoco. Vai fazer o quê, né? É mesmo? Mata a onça, né, velho? Ia matar a onça, RG? Dodô, pensa bem, velho. Então, RG. É a última, Dodô. Não tem outra. É só não sentar na rosca por causa de outra. Não é melhor? Por favor, RG, eu vou fazer o seguinte. Mas não é melhor o desafio com as próprias mãos? Ah, uma hora cansa, hein, velho? Uma hora cansa. Como é que é, né, Dodô? Tá cãibra, né? Tá cãibra. Eu fazia diferente. Isso é, seu Bento. Cortava o meu pra não ter mais vontade. Que isso, seu Bento? Não vai ter mais que usar, né? Mas aí reverte, seu Bento. Você corta, meu irmão, você não vai mais ter vontade. Acabou, amigo. Olha. Vai ter vontade sim. Vai dar nada. O outro lado. Vai nada. Não tem vontade, acabou. Acabou. Cortar os bagos. Só que assim, cortou os bagos. Olha, o senhor engorda, engorda muito. Tá lá, velho. Quando passa, engorda. Se cortar os bagos, um abraço. Nunca esqueça que a moeda tem dois lados. Olha. É a cara e a coroa. Cuidado. E se não houvesse ninguém disposto a fazer essa tarefa, seu Bento? Você mesmo ia procurar a automutilação? Ah, lógico. É mesmo? O que você vai fazer? Você pegar um pedregulho? Você viu aquele filme que o cara corta o próprio braço? Mas aí o cara teve que cortar, não teve jeito. Nossa, mas obrigado. Aí, era uma questão. 72 horas. Como é que é o nome do filme? 72 horas? É isso? É bom filme? Bom filme. Mas dá uma angústia. Bom, eu assisti esses dias aí um filme muito bom, Perdido em Marte. É muito legal. Legal. Vocês assistiram? Legal. Oh, mas esse bom filme. Dodô, que o cara fica preso bom ali, filme, véio, nas pedras, velho. Dá uma angústia, velho. Quando ele... Mas não é nesse estilo, é de ficar sozinho, o cara, né? É legal, né? O cara sai dos bagos, vai pros braços. É, filme, dos braços. Filme. É, nóis, né, gente? É. Legal, pô. Tem outro filme bom que é o Pânico na Neve. É bem legal. Pânico na neve. Esse cara fica preso lá no... Machina, o teleférico. Ah, mas você é tudo naquela linha do avião lá que não, tá ali, né? Não. Um ficou comendo o outro. Esses que eu falei, não. Perdido em Marte não é nesse estilo, não. Não, Perdido em Marte comeria? E o Pânico na Neve também não é nesse estilo. Se caísse o avião na neve e tivesse comer outro ser humano, você comeria? É difícil você responder isso sem estar sob o estado de sobreviver, de pressão, de necessidade de sobreviver. Se aquilo é o que vai te levar a sobrevivência, você come, velho. Não tem conversa, não. O ser humano, ele muda de atitude. Olha, eu e o Mano que já passamos fome, os únicos da mesa aqui que passamos fome, podemos falar. De fato. É ou não é, Mano? Porra. Porra! Nossa! E outra, como não? Eu quase tive uma recaída, porque eu precisei fazer exame de sangue ontem. Eu tive que ficar 12 horas em jejum, velho. Ah lá, viu? Isso me relembrou uma triste fase aí, uma triste fase da minha vida aí. Nossa, a hipocrisia. Ah, Domênico, se você é do Corinthians. Como assim? Mas eu e ele passamos fora. Levanta cada bola. Fala pro Corinthians. Quando fala isso, vocês fazem da gente. É brincadeira, velho. Diferente de brincadeiras com assunto muito sério. Eu passei. Ué, que eu posso fazer? Dona Jamile mandou aqui, deixa de mentir, Domênico. Diferente ela vai falar que é verdade. Ela vai falar que é verdade. Eu fui para Araraquara e não tinha o que comer, ô. Vocês não sabem da minha história. Cara, você fez um miojo, cara. Que miojo? Não tinha miojo, não tinha porra nenhuma. Meu Deus. Tá bom, vai. Ah, vocês são tudo... Vamos ao Corinthians. Vai. Corinthians já tá escalado, hein, mano. Vamos que vamos, né, Bento? Vamos. Já tá... Amanhã? Olha o Sombra, olha o Sombra com a boca trêmula, velho. Parece que vai chorar. Fala aí, judia dos caras, Bento. Vamos. Vou passar. Chora de rir. É. Vamos lá, vamos chorar de rir. Osvardinho. Fala a escalação que vai massacrar os fregueses aí. Vamos lá. Que isso? Mas peraí. Foi um massacre só se caiu um mármore na cabeça das pessoas, né? De novo, né? Aqueles vamos de 40 lá, quilos, né? Vamos lá. Vai sendo Inclusive, essa imagem já é antiga. Pra variar, pega uma imagem antiga e tornam como se fosse algo recente. Vai ser no Morumbi, não tem esse problema. É, lá pega fogo. Olha, o que é pior ainda. Torcida tá ultimamente, no Walking Dead... Lá é conhecido como Joelma. Ultimamente, no Walking Dead... Walking Dead é legal. Sabe que no Walking Dead arrumaram umas maneiras bem brutais de matarem as pessoas, né? Vou te falar uma coisa, bicho. Faz uma cena no Walking Dead, põe lá no Itaquerão lá, é igual, que cai tu na cabeça, mas esmaga a cabeça do mesmo jeito. Vamos filmar lá. Bom estado de vocês que pega fogo. Areia movediça. Engolindo. Inclusive, pro estacionamento. A luva do Cássio assim, só pra fora. Inclusive, naquele jogo que a arquibancada do Corinthians pegou fogo no Morumbi, eu estava presente no estádio e corri um sério risco. Poderia não estar aqui hoje. Olha, se será você que tava, atacou? Então é bem suspeito. Você pode ser um grande suspeito de ter atirado fogo lá. Suspeito quem nada. Será que foi, né? Isso que dá ter que frequentar estádios aí com mais de 100 anos, RG, lá. É isso, velho. Vamos lá. Fala aí, vamos lá. Escalação, amanhã, Osvardinho já não fez mistério, já vai colocar o seguinte time em campo. Cássio, Walter não joga. O Walter aí não treinou durante a semana, não, com o desconforto daquela lesão. Exatamente. Vai o Cássio pro gol. Aí vem o Fagner, o Wilson, Balbuena e o Wendel. Sim. Aí o meio-campo vem com o Williams. Que tomou o lugar do Camacho. Williams. Exatamente. Marquinhos, Gabriel, Giovani Augusto e Rodriguinho. Não, tem mais um aí. Tem o Romero. Isso. E na frente, o Guilherme também ficou com a vaga ali do... E quem era o ataque? Então, o Guilherme ele tava jogando aí como centroavante. Ele não pôde jogar o último jogo, aí o Romero fez essa função e o Marlone jogou pelo lado do campo junto com o Marquinhos Gabriel. Não. Mas agora aí a posição é... Pra falar a verdade, essa é a equipe titular do Corinthians hoje, Bento. Com exceção do Williams, que acabou tomando o lugar do Camacho mesmo. O Corinthians entra com o que tem de melhor. Você tem ali o Fagner, Balbuena, você tem o Wilson e o lateral esquerdo é o Wendel. Aí o meio campo ali. O primeiro volante vai acabar sendo o Williams mesmo, que tomou o lugar do Camacho, Williams, como eu acabei de dizer. Abertos pelas pontas ali, você tem num lado ali, do lado esquerdo o Marquinhos Gabriel, do outro lado, do lado direito, você tem o Romero. Centralizados ali, você tem os dois aí, o Rodriguinho e o Giovani Augusto, e jogando à frente ali como centroavante é o Guilherme. O Corinthians, Bento, ele tem aí, volto a falar, ele tem ambições ainda no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele precisa dessa vitória contra o São Paulo para continuar sonhando com essa sétima vaga ou a sexta vaga. Porque eu falo a respeito da sétima porque existe a possibilidade aí do Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil e abrir essa sétima vaga também. Mas caso não vença, se o Grêmio permanecer ali como campeão da Copa do Brasil e não entrar nesse grupo de 6 classificados aí pro Campeonato Brasileiro, aí classificam apenas 6. Então o Corinthians ele tem que se pautar na sexta vaga. Véio. Empate ou derrota, mano, já era pro Corinthians, Libertadores? Matematicamente ainda não, RG, porque ainda faltam 5 partidas. E eu não acredito que o Atlético Paranaense, que é um concorrente direto, e o Atlético vence o Vitória jogando na Bahia. Eu acredito que o Atlético Paranaense, ainda mais pelo aproveitamento que eles têm fora de casa, empate esse jogo ou perca. Porque o Vitória também depende dessa vitória contra o Atlético Paranaense para poder escapar do rebaixamento. Eles ainda almejam isso. Um outro adversário que teoricamente pode preocupar o Corinthians é o próprio Fluminense, RG. Porque o Fluminense ele pega o Cruzeiro jogando em Minas. 48 pontos. Mas o Fluminense está muito próximo do Corinthians também. O Corinthians está com 50. 51. Se o Fluminense vencer o Cruzeiro, eles passam aí o Corinthians em um ponto. Então o Corinthians tem que se pautar. Que é o Grêmio, eu não coloco como um concorrente direto hoje. Porque o Grêmio ele tá muito focado na Copa do Brasil. O Grêmio já deixou claro que o Campeonato Brasileiro hoje passou a ser artigo de luxo. Então eu acho que o Corinthians ele briga diretamente aqui com o Atlético Paranaense e com o Fluminense. Vamos ver. Corinthians aí ele tem uma tarefa difícil também, porque apesar de ser um clássico, isso aí já é um fator que dificulta qualquer partida, mas o Corinthians não tá jogando bem, cara. O Corinthians não tá jogando bem. Eu espero que o Oswaldo de Oliveira consiga aí, na pré-eleição, nesses dias que antecedem o clássico, que ele possa aí, talvez, aí, motivar os jogadores de alguma forma, porque não dá pra ter a postura que teve no último jogo. O Corinthians, se jogar como jogou contra o Flamengo no Maracanã, possivelmente consegue vencer o São Paulo. Mas se jogar diante do São Paulo como jogou contra a Chapecoense, aí, meu Deus do céu, Deus nos ajude. Boa. Olha só, clássico, então. Informação. Vocês falaram de Walking Dead, a partir desse domingo é 12:30 aqui. Meia-noite e meia? É. Mudou o horário? Ah, o horário agora é meia-noite e meia. Muito tarde, mas também não precisa ficar passando o horário, né? Se os caras quiserem essa divulgação toda, bem, eles que anunciem, né? Não, mas bagulho é muito tarde. Não, para nós aqui. Só passar mais uma informação aí também, porque hoje aconteceu o julgamento ali aconteceu o julgamento daquele confronto que houve lá no Maracanã, lá entre corintianos e flamenguistas. O Corinthians ele ainda teve a sua pena mantida, e é jogar até o término do Campeonato Brasileiro aí sem o setor norte ali, né? Porém, ele tá impedido de vender ingresso para aquele setor onde ficam localizadas as torcidas organizadas. Ainda cabe recurso, é verdade, mas... O Flamengo também teve, né? O Flamengo, Domênico Gatto, ele vai perder, no próximo jogo que o Flamengo for mandante, 20% da capacidade em determinado local do estádio ali no Maracanã. Mas o Corinthians acabou se ferrando, né? Porque acabou perdendo a chance de comercializar um setor que geralmente está cheio. Que é um setor mais popular do estádio, um setor mais em conta. E aquele setor geralmente costuma estar cheio. Então o Corinthians acaba tendo aí esse prejuízo por causa da briga lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Boa. É isso aí. E aí, seu Bento? Tricolor. Você tá meio estranho. Tricolor. Tricolor, tô olhando aqui porque eu tô fora aqui do... Olha o seu Bento, aderiu à tecnologia. Não, eu peguei emprestado aqui do meu amigo. Tá no tablete. Tá no tablete. Mas olha, a dúvida... Dúvida. São duas. Uma primeira na lateral direita. Se vai jogar o Wesley ou o Buffarini. E no ataque, ou o Chaves ou o Pedro. Ele tá na dúvida ainda. Tá. Pô, na dúvida. Ainda bem, ainda bem. A gente fala que vai de Wesley, Ricardo Gomes. A gente fala que o cara não sabe, os caras ficam meio putos. É isso aí. Mas não dá, né, velho? Mas de resto, deve ser o mesmo time que perdeu lá do América, né? Essas duas dúvidas aí, com o Dennis, o Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio. O Mena também não tá, né? O Mena tá amanhã, amor? Não. Não tá, né? Mena, amanhã tá Mena. Como não? O Mena tá sim. Tá sim, vai jogar. Mena, tá não levou o terceiro amarelo. Imagina, vai jogar. Não, o Mena joga. Tá vendo? Você tá aqui, ó. Você colocou pra mim, eu tô vendo tudo errado. Mena. Tá vendo? Eu? Aí vem Thiago Mendes, João Schmidt, Kelvin. Kelvin. Cueva, Devi Neres e a dúvida aí. Pedro. Se o São Paulo jogar mal, como jogou contra o América, empata. Se jogar bem, como jogou em alguns jogos, ele mata. Bem. Pronto. É isso. Não, então não perde. Não, acredito que não perde, não. Ah, não, você perde. Não falou convicção, senhor. Olha aí. Não falou convicção. Não perde pro Corinthians. Não perde. A gente vai ter uma bela festa da torcida do São Paulo. Os jogadores do São Paulo, mesmo que não estejam ambicionando aí nada demais no campeonato. Mas aquela coisa, é aqueles jogos que são muito importantes. Os caras devem ter bicho mais gordo, né? E ganhar do Corinthians é sempre bom, né? Ganhar dos caras é sempre bom. Ganhar clássico é bom. Esse São Paulo pra você, tá melhor um pouquinho ou igual aquele que empatou com o Corinthians e que fez um estardalhaço? Tá pior. Esse tá pior? Eu acho que tá pior. Apesar do momento lá, naquela pós-eliminação de Libertadores e tal, mas eu acho que tá até pior, viu? Velho. Naquele momento o São Paulo tava até mais bem posicionado no torneio. Tava jogando melhor. Aquela coisa. Muito bem, estádio 97, aqui na Energia 97. Fala, Mocha. Estão falando muito aí da história do Calleri, né? Que o São Paulo poderia estar negociando uma volta dele aí, uma liberação dele para 2017. Olha, não sei se isso é verdade, viu, gente? O pessoal tá até fazendo campanha na internet, volta Calleri e tal. Ah, seria legal se ele voltasse. Seria legal. Porque os dois pontos é o seguinte, que um ponto positivo pro São Paulo. O cara não joga no West Ham. Não joga. Com o semestre inteiro lá e quase não joga, não fez nenhum gol. Ponto negativo. Talvez o West Ham não queira emprestar pro Brasil, talvez ele queira fazer negócio com algum outro clube lá, né? Na Europa. Isso aí. Geralmente o West Ham é sempre time de ponte, né? É que ele não tá bem. Como é que você vai fazer ponte se o cara não tá bem? Eu preciso ver se o cara já não tava vendido pra outro clube antes. Talvez se o West Ham não é só passar uns seis meses de férias. Maybe. Tem muito disso lá no West Ham, viu? Às vezes ele tá pode vendendo ser pra algum outro time aí. Pode ser. E o Ganso fez chover, né? O que fez chover? O Ganso. Onde? Jornais elogiaram muito a partida dele. É, eu não vou falar porque eu não vi o jogo. Houve elogios, né? Mas eu não vi o jogo. Então, prefiro falar pelo que eu vejo do que pelo que eu não. Se você, é que o Benja comprou todos os jornais e pôs fogo. Pra ninguém ver? Se ninguém você é. Leu... É porque eu não sei se o Mota leu o que a imprensa falou uma parte ou ele só leu o que ouviu falar. É. Porque tem jornal lá que fala, olha, ele é um jogador de exibição, mas falta competitividade. Entendeu? Jogou contra o Dinamo de Zagreb. O técnico disse também lá, o São Paulo, ele falou que ele precisa jogar em jogos grandes. É isso. São Paulo falou isso. Avisa o Mota lá. São Paulo falou isso. Jogou bem, se joga mal, fala mal. Eu não tô falando nada, rapaz. Ele é banco lá. O Nazem é. Ah, você chamou ele de rapaz, não. Também não pode chamar de rapaz? Não, chama pelo nome. Eu não tenho nada contra o cara, meu, mas o próprio São Paulo, ele falou. O Mamal, ele não acredita, ele não lê. Mas se ele quiser voltar pro São Paulo, volta. Foi bem, né? São Paulo vai vir. Ano que vem, duvido, imagina. Mas se ele quiser voltar, pode vir. Eu não disse que vai voltar, viu, Benja? Eu disse assim que ele quiser voltar, ótimo. Eu não acredito. Né? Seria maravilhoso, porque hoje em dia tá triste. Ah, não volta nunca mais, né? Não, nunca mais não. Sim, quando tiver velho. Quando tiver velho, sim. Depende, Domênico. Se o Ganso não se der bem lá, o que o credencia continuar lá? Ah, isso é fato, mas eu acho que o Ganso ele tem futebol pra jogar, viu, velho? Se ele voltar a jogar aquele futebol que ele jogava no Santos, velho. Mas, olha... Domênico, a questão não é só essa. No futebol europeu, não adianta você ter qualidade. Futebol europeu, você precisa ter um dinamismo muito grande. O Ganso não tem esse dinamismo, não adianta. Ele nunca mais terá esse dinamismo. Aí você fala, então por que, será, que você não? Quer? Então por que você quer no São Paulo? Porque não, mas no Brasil nós, aqui no futebol brasileiro, quando o cara é mais ou menos bonzinho, ele já faz um... Um estardalhaço. Pro São Paulo, esse ano, ele fez um grande ano. No fim do ano passado, acho ele foi bem. Acho que foi bem. Então, pro São Paulo é bom. Por que nós aqui pagamos 800 conto por jogador veterano? Porque é um pouquinho daquilo de jogador bom que tem do passado, que vem morrer à sombra aqui. Mas pro nosso futebol, o cara joga muito. É. O cara joga bem. Você vai ver o Robinho. Vê se o Robinho é um cara efetivo durante o jogo no Galo. Não é. Mas as poucas vezes que ele pega na bola, proporciona lances que decidem pro Galo. Não é um cara que você vê ele correndo pra caramba pro campo todo. Não é. Não é mesmo. Nem dá mais pra isso, né? Exato. Não tem mais. Vai dar três tapas na bola, pronto. Só que esse tipo de jogador que tem essa qualidade com a bola no pé no Brasil, ainda faz a sua diferença. Agora, futebol europeu, meu amigo... Tá escasso, né? Não, futebol europeu não tem... Não, aqui no Brasil jogador tá que não que só tem talento e não tem capacidade física no futebol europeu, tá morto. E olha, ainda que é na Espanha, se é na Inglaterra, é pior ainda. Ah, isso é igual água de poço, a Espanha ainda fica, os caras jogam mais. Fica muita gente tirando, uma hora o poço seca, não tem jeito. Pô, tem que futebol melhorzinho pro Ganso se destacar, acho que ainda seria o da França, que é horroroso. Todo mundo levando jogador de tudo que é jeito. Futebol francês é horroroso. Tudo que é lado, tudo que é idade, não dá mais. Meu, o campeonato francês, até a transmissão da imagem é ruim. É engraçado, isso também já reparei. Você já reparou? É verdade. É uma coisa meio opaca, é estranho. Parece coisa de 20 anos atrás. Não é? Verdade, é? As câmeras mal posicionadas. Olha o campeonato inglês, olha o espanhol, pô, parece que você tá... Você sabe que o italiano também é meio opaco? Ou é só o francês? É não, ruim, aí ruim, não é ruim, não. O francês é. E o campeonato português... É porque o futebol é opaco. E o campeonato português é muito engraçado. Quando tem jogo no estádio do Benfica, aquele puta estádio bonito, etc e tal. Aí quando vai jogar contra os times do interior lá de Portugal, meu, é 15 de Piracicaba o negócio. É você tá jogando no Alfredão, tá jogando no... Né? É no Joaquinzão. É meio estranho. O futebol português é bem a nossa cara aqui. Muito bem, continuando com as manchetes do estádio. Ah, não, mas antes das manchetes... O Mano, ele deu um recado importante pra você que hoje vai sair na balada. Opa! Você que de repente gosta, como o Domênico, de dançar no meio da pista de bracinhos abertos e pro alto. Sim. Né? O Domênico fica assim, né? Então, metendo a Macarena ainda. É, metendo a Macarena. Macarena aí é legal. Aí ele costuma derrubar quem tá à esquerda, à direita, cai em todos. É, porque sou muito grande, né? Por que, Dodô? Por que, Mano? E vou te falar, Sombra, tá desde a semana passada sem tomar banho. pra provar a eficácia desse desodorante, o Bozan Extreme. É isso aí. Mesmo, boa, Domênico Gato. E sabe aí? Aquele momento em que você fedendo, se prepara? Não? Tá nada, tá cheiroso. Tá vendo? Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquela penalidade, Domênico Gato? Sabe aquele pênalti? Eu nunca errei um pênalti na minha vida. No futebol com a rapaziada? Lembra quando tinha os... Sempre batia. Lembra quando tinha os jogos aqui na rádio? Sim. Você pegava a bola e batia? Sempre eu. Manja? Eu era o camisa 10 que pegava e chamava o jogo. Ou aquele último quilômetro que você... tinha pra completar quando você correu a São Silvestre, Domênico? Você foi o único cara aqui da rádio que completou a São Silvestre? Eu fui o único, né? Ou quando você sai direto aqui do Estádio 97 pra tocar a noite inteira na balada? Verdade. Pois é, Domênico Gato, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozan Inove traz o desodorante Bozan Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Isso aqui não é mentira não, rapaziada. Inclusive, o Bozan Extreme, ele é utilizado aí em soldados americanos que saem dos Estados Unidos para combater em guerras por aí. Porque o cara não vai ficar fedendo na farda. Ele não vai matar o inimigo com a caatinga dele. Ele vai matar com uma bala, mas com a caatinga não. A caatinga não mata, não. Então, o exército americano usa esse desodorante Bozan Extreme, cara. É isso aí. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, amigão. Agora, a linha de desodorantes Bozan ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozan Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 foi inteligente, o cara que foi firmeza, o cara que foi espertão, liga aqui e fala o seguinte, Domênico Gato. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Porque aí não é que ele vai concorrer, ele vai ganhar na hora esse kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Aí sim. Fala a frase, não vacila não, cara. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse BV Financeira. .com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento de Fricô. Olha, eu queria desabafar. Posso desabafar? Tô falando sério. É essa invenção é sensacional. Porque eu descobri que dá pra ir pro banheiro, dá pra você ir no banheiro fazer o número 2 sem se preocupar com o cheiro. Porque às vezes é constrangedor, né? Você vai na casa de um amigo, você tá na casa da tua namorada, às vezes você tem uma reunião e precisa ir no banheiro, pô, aí fica todo mundo olhando, depois entra alguém no banheiro e fica, pô, que é isso, né? Então, olha, agora esse tipo de problema acabou. É só usar Fricô, amigo. Esse negócio é mágico. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de fazer o número 2 e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, funciona mesmo. Eu tenho na minha mochila, onde eu vou viajar, vou para um hotel, ou às vezes em algum banheiro, agora estou numa reunião, caramba, eu uso o meu Fricô. Verdade. Fricô para você fazer teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá, compra na farmácia, nas melhores farmácias de São Paulo, você acha, ou você pode comprar pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. É Fricô, amigo! Muito bem, é Fricô, Benjamin, é verdade, bem lembrado. Estádio 97 da Energia, 97 FM, trazendo as manchetes, continuando com as manchetes, chama Santos, aí, ó. Santos! Santos! Santos! Como é que é, seu Bento? Como é que é, seu Bento? Santos! Ô, RG, diga, sabendo. Também já tá escalado, hein? É, mas disse que ele escondeu tudo lá, seu. Não nada. Ah, você descobriu? Descobri aqui, ó. Bom pra caramba. Falei com o Azedão. Você conhece os caras, né? Conheço os caras. É bom, seu Bento. Ó, é com o Vanderlei. Bom. Vai o Vitor Ferraz. Bom. Vai o David Braz. E aqui tem novidade, hein? Vai. Fabiano Nogueira. Bom. E Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Jean Mota. Bom. Aí vem o Vitor Buena. Bom. Copete. Bom. Ricardo Oliveira. Bom. É, esse time é bom, né, Dom? 21 horas lá em Macaca. Esse time saiu de 17º lugar e se bobear, chega em vice aí, né? É. É bom, né? Fazer o quê? É bom. RG. O time é bom, não. O time é bom. Eu não tenho autorização para tal, mas eu criei um mundo paralelo aqui. Como assim? Eu criei um mundo paralelo. Entrou num portal. Vamos negociar lá, vamos, Lucas Lima, vamos bater um negócio aí, vamos fazer um negocinho bacana. Olha aí, o Santos tá desistindo do Guerra por causa do Lucas Lima, vai ficar com o Lucas Lima. Não, não, calma, não, você não, não deu nem chance de ouvir uma proposta. É. Escolhe outro. Você tem David Braz, você não, não, não, você de, não entendeu. De defesa. Sob a condição de você ter só 10% do atleta, acho que é recomendável ouvir, né? O que, que você quer? Olha, quanto vale? Lucas Lima? 10 milhões de euros. Vamos para 15 milhões para ficar... Um 15 milhões de euros para não dizer... É, é para começar a conversa. Sadio. Ok, o Santos tem 1,5 milhão de euros aí nessa história. Ok, vamos pagar esse 1 milhão. Ok, cacete. Calma, calma, calma. Pera aí. Ok, você tá louco? Pera aí. Ele negocia, ele dá... Pera não, pera, 1,5 milhão que o Santos tem direito, é isso? É. Mas é isso? Seria 10 milhões? Seria, só isso? Seria pelos 10%. Ah. Só que nós não queremos só isso pelos 10%. Ah, entendi, entendi. É. Mas vamos lá, vai. Botamos o jogador na vitrine. Não, o jogador é campeão. Desculpa, não, você não entendeu. Falou. Ele não pode ser... É, por exemplo, se existe uma multa, por exemplo, de 15 milhões de euros, por exemplo, a parte do Santos não pode ser maior que 1,5 milhão. Pode? Ele pode... hã? Pode. Ele pode... Não. O que ele pode é fazer uma queda de braço lá para pegar mais junto aos investidores. Mas peraí, vocês estão brigando por um jogador que tatuou um título paulista na perna? É isso? Ele tatuou? Tatuou. Tatuou. Você tá brincando. Mas na boa, o jogador que tatuou um título paulista na perna é um jogador que não tem ambição na carreira, gente. É, mas você tem mais o seu time lá. Você tem um jogador que não joga porra nenhuma e tatuou a camisa do seu time. Você quer o quê? Isso mostra o nível do Gustavo. Ele tatuou o dia da estreia dele. Isso é meu time. No meu time ninguém tatuou. Agora com relação ao Paulista que você falou, seu Moto. Agora que você falou a respeito do Paulista que o Basílio ganhou, aquilo lá não foi o Paulista, foi o Paulista. Mas tudo bem, fica lá com o seu jogadorzinho. Brincadeira, Benjamin, o cara tatuou a taça do vamos Paulista, velho. Vamos lá, velho. Velhinho, toma negociando São Paulo de Santos aqui, cara. Só uma pergunta, Lucas Lima jogaria no seu time? Hoje não sei. Hoje Benjamin, não sei. Lucas Lima jogaria no seu time com tatuagem e tudo na perna? Eu tô indo embora, vocês estão loucos. Valoriza o Fold, otário. Tá dando munição pros caras. Valoriza o Fold. Ele já tumultuou um pouquinho o que ele queria, vai. 1,5 milhão de euros. Estou brincando, mano. 1,5 milhão de euros. Libera o Michel Bastos para vocês. Liberamos o Michel Bastos para vocês. Não, eu não tô pensando em fazer negócio. Não tô pensando em fazer. Michel Bastos é bom. Exatamente. Aí o São Paulo vai lá, paga mais uma parcela dos direitos econômicos lá, os 40%, para ficar com metade do jogador, tá certo? A outra metade fica com os empresários. Vem pro São Paulo, que é uma vitrine tão boa quanto o Santos, e, cara, de repente a gente aguarda um percentual disso. Faz um negócio, ó, Santos, o dono do jogador, vamos ainda manter um percentualzinho pro Santos, pra amanhã, numa futura negociação, o Santos ainda levantar uma grana numa venda. Olha aí, como o Lucas Lima já tá, entendi, como o Lucas Lima já tá totalmente adaptado na Vila, podemos fazer isso com o Léo Cittadini, que eu te garanto que vocês não vão se arrepender. Mas não é isso, pra esse patamar do Léo Cittadini de promessa, já tem o Lucas Fernandes. Desculpa. O Cittadini joga mais. Já está jogando mais. Mas Lucas Fernandes sempre foi todas as categorias, sempre seleção na base. Capitão, entendeu? Olha o Léo Cittadini, presta atenção no garoto. Mas eu tô dando ainda o Michel Bastos, que vocês acham interessante. Mas é o Lucas Lima, velho. Não, mas não é assim. Não é assim. Não tem negócio, não é isso. Funciona assim. RG, vê bem. Vocês estão com dinheiro para pagar 13º? Claro que estamos. Bora, RG, olha. Estamos nas mesmas condições em que vocês estão financeiramente. Não, o nosso lá tá saudável, né? Então, nós também tá. E se precisar o Vinícius Pinotti, a gente boa, ele entendeu? Vai lá e ajuda. Ele vai lá e ajuda. Mas se precisar, a gente corre no Marcelo Teixeira lá e bate na porta lá. Marcelo Teixeira? Cada um tem o seu. Mas o Vinícius Pinotti é mais gente boa que o Marcelo Teixeira. Isso a gente vai discutir depois, mas sem Lucas Lima. Eu tô tentando viabilizar coisas que são boas para os dois lados. Eu quero que o Santos ganhe o dinheiro dele. Por enquanto, quero que os investidores ganhem o dinheiro deles. Que o Santos ainda ganhe lá na frente numa negociação. E o São Paulo possa ter um jogador que aí a gente vê que no Santos não tá mais dando esse caldo todo. Parece um pouco os desgostosos. Tá dando caldo todo. Lucas Lima, Thiago Maia, a gente pode pensar em fazer negócio. Por enquanto. Mas, Thiago Maia? Tá bem, também é uma boa prova. Bom jogador. Bom jogador. Acho que o Thiago Maia né? Vai agora para fora. Mas eu queria aproveitar e agradecer o Augusto, que esteve aqui, que está aqui presente na rádio, e que teve o carinho e o cuidado e o capricho de colocar uma réplica da escritura da Vila Belmiro, em homenagem ao centenário da vila, e me trazer de presente. Muito legal, muito bacana. O que fizeram? O Augusto, a réplica da escritura da Vila Belmiro. Olha certo? Só! Um quadro, um negócio lindo, lindo, legal, maravilhoso. Legal. Depois então, a gente traz eles aqui para dar uma palavra. Para dar uma palavrinha. E vai para um cantinho muito especial, muito legal lá de casa, com todas as coisas que eu tenho do Santos. Muito legal, fiquei realmente comovido. Muito obrigado. Valeu. Mostra aí depois, hein, meu? Sim, depois vamos mostrar para as câmeras. Tá bom. Aqui. É isso aí, Sandro. Sabe o que me falaram? É que ofereceram um jogador do São Lourenço para São Paulo, mas São Paulo quer o Prato. São Lourenço? Ah. Mas o São Paulo quer o Prato. Aliás, dentro daquela discussão toda que a gente estava... Você não falou que o Prato está mais ou menos acertado? Outra coisa, ontem a gente estava falando, né? Vem, Benjamin. Não, não tem nada acertado. Falou que o Prato está mais ou menos engatilhado. Quem falou? Não, eu não falei isso. Quem que falou? O Ben já falou para o cara da Fox que lá no Rio de Janeiro retransmitiu o que ele queria ter falado. Ele tinha uma informação que o Gustavo, enquanto era diretor de São Paulo, foi lá falar com o Abelão, com o Abel Braga para 2017. Sim. E foi, teria falado pro Abel, segundo o Luciano Calheiros, repórter da Fox, o seguinte: pô, vem, vai ser legal. Então, inclusive, o Lucas Prato já está certo quando então, está certo. Quando vem. Então, tá certo. Mas se é verdade. Né? Não. Eu não acredito que o Lucas Prato vai jogar também no clube do Brasil. Não São Paulo. Não acredito. Eu não acredito. Bom. É, daqui a pouco a gente fala mais aí dessas coisas, né? Mas, continuando com as manchetes do estádio. Oi, Dom. Rápido. Pois se não. Tivesse que escolher um, hein? É o mesmo valor de grana, tá? Lucas Prato ou Tardelli? Prato. Prato. Você também, Prato? Prato? Todo mundo Prato aqui? Prato e não quero trazer deméritos ao Tardelli. Mano, Prato. Prato, né? É que hoje, Domênico Gatto, é um jogador que tá em evidência e tá jogando muito aqui contra um jogador que é uma incógnita. Tardelli... Jogou muito, hein, o Tardelli. Não, jogou passado, né? Você conjugou bem. Não. Agora... Jogou porque nós não estamos vendo, né? Então, mas ele tá parado. Se estiver jogando igual? Não, não tá jogando porque ele tá parado. Ele rescindiu o contrato com o time chinês lá e tá sem contrato. Quer dizer, ele tá atrelado ao clube, mas não tá jogando. Mas você sabe, Benjamin, em relação àquela discussão de ontem, trazer jogadores protagonistas ou não, lógico, tem sempre aquela alternativa de você achar jogadores sem nome, que às vezes são chamados de refúgio, e você conseguir fazer um bem bolado com isso. Mas uma segunda alternativa seria, a meu ver, é trazer jogador protagonista de time de fora. De fora. América do Sul ainda. América do Sul. Porque os que o São Paulo trouxe, eles não são ruins. Não... São melhores os que estão aqui. Mas protagonista da América do Sul você também não traz. Traz. Não traz. Esse Borja que estão falando aí, isso é impossível. O Europa. É. Porque até o Mourinho já falou dele na Europa. Os mas há seis Europa meses também... atrás era. Então, mas não trouxeram. Aí o cara estourou. Não, mas então, mas tem que procurar também, né? Mas dá pra trazer, ó. O Inter ele trouxe, apesar de não ter dado certo, mas o Nico Lopes ele era protagonista da Libertadores. Assim como o Bufarini já foi protagonista também naquela época do São Lourenço. Eu não acho o Nico Lopes protagonista. O Borja, sim. 30 gols em 39 jogos, pô, puta média. Agora você não traz cara da Europa, os caras bons da Europa. Tô falando da América do Sul. Os caras bons da América do Sul também não vêm pra cá, mas será que todos são assim? Aham. Só vem nego ruim pra cá? Não, nego ruim não. Você pode trazer. Não, você pode trazer um cara que vai se dar bem aqui. Então. Porque não é o cara top lá. Isso não vai trazer. O top de lá e de cá tá na Europa, claro. Então, é que você falou trazer protagonista de fora, não. Porque são os protagonistas do futebol sul-americano que sobraram no futebol sul-americano. Cada um tem uma concepção de protagonista. Pra mim não tem mais. Ah, aí a gente vai entrar naquele debate. Pra mim não tem mais. Agora você trazer um cara da Europa. Da América do Sul que possa se dar bem aqui, sim. Agora, os que vêm, tudo mais ou menos. Opa, fala de nós, seu Bento. O líder. Parece que o Gamal tá melhor lá pro jogo. Oh, ainda bem, né? Mas na outra semana já ferra de novo. Tem então, show. É. Mas tem o seguinte. Não. Dois shows? Dois. Dois dias? 11 e 12. É? O que é? Qualquer dia vamos alugar lá, Spirit. Quem que é o só show? Pra... Só pra ficar um mês sem conseguir utilizar o estádio. Nossa. Mas, ô, seu Bento, e aí, hein? Dá pra fazer, não. Tá tudo certo lá? Qual a dúvida? É. Quem vai entrar no lugar do Moisés? É, exatamente. Isaac. Tem o Thiago Santos. Isaac, irmão. Tem o Cleiton Gabriel. Jacó. Tem o Gabriel. Aí pode pôr o Fabiano e colocar mais um no meio do campo, enfim. Ibrahim? É isso Fabiano aí. Fabiano e o Jean vai pro meio. Exatamente. Não, como não? Pode pôr o Zé Roberto no meio. Né, várias coisas. Ainda mais é só óbvio amanhã. Aí é colocar o Cleiton Xavier, né? Também acho. Não sei, viu, mano, se é mais óbvio. É que o problema é que ele só vai jogar um tempo, né? É, ele não consegue jogar, sei lá. O Felipe Xavier é incrível. Ele aguenta, né, só um tempo. Mas o Leone tá, não tá? Leone ele, tá. Ele tem preterido ele, né? Aí precisa ver o que vai acontecer. Então, foi num tempo o Alione e outro tempo o Cleiton Xavier. No caso, o Cleiton Xavier primeiro, depois no outro tempo o Alione. Mas por incrível que pareça, o Alione, quando entrou no time do Palmeiras, nesses últimos jogos, o Palmeiras não vem fazendo boas partidas com o Alione, hein? Não é criticar o Alione, não é isso. Eu gosto até do futebol do Alione, acho que ele é um bom jogador, é um argentino novo, mano. E até surgiu bem aí e tal. Mas ele, quando entrou agora nesse jogo, não vem fazendo... E mas fez uma lambança contra o Grêmio, desgraçado. Mas analisa, mas o Palmeiras, ele mudou a postura. Porque antigamente o time do Palmeiras era um time mais agressivo. Inclusive o Cuca conversou com os jogadores essa semana. E os jogadores pediram para que o Cuca fosse adepto de um esquema mais agressivo. Porque o Cuca, ele tava jogando muito no contra-ataque. Ele esperava o adversário e saia com tudo no contra-ataque. Os jogadores do Palmeiras não estavam confortáveis com essa situação. Então quando você tem um Alione, tá certo? Que é um jogador de criação... Se você começa só a explorar contra-ataque, o cara se perde, porque muitas vezes tá correndo contra o adversário. Você não tá pressionando o adversário da forma como deveria, pro cara participar mais do jogo. Você pega contra-ataque, é bola rápida. É bola rápida, e muitas vezes aí o cara não tem a oportunidade de fazer o que ele sabe. Agora, se o Palmeiras mudar a postura diante do Inter aí, coisa que deve acontecer, depois da conversa que existiu entre o Cuca e os jogadores, pode ser que o futebol do Alione apareça de novo. Ele é bom Tomara. Jogador, esse moleque aí. É bom jogador, mano, eu gosto do Alione. Ele é bom. Fiquei bem puto da vida com aquela lambança que ele fez de ter expulso. E o Palmeiras poderia ter hoje estar disputando o título aí contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras passaria pelo Cruzeiro. Mas aconteceu... O Palmeiras não quis, viu, também. Abriu mão também da Copa do Brasil. Foi praticamente o que aconteceu ano passado com o Corinthians. Focou no campeonato e vai levar o campeonato. Ah, mano, eu não tenho essa tese, sabe por quê, cara? Eu acho que seria muito legal ganhar os dois campeonatos. É difícil pra caramba, mas seria muito legal. O jogador não pensa assim. Ah, não sei como não. O jogador não quer ser campeão, como não? O jogador quer ser campeão, justamente. Ele vai focar em um campeonato e vai atirar naquele campeonato. É, assim, se você for ver por importância, é claro. O campeonato brasileiro é mais importante. Ele ganha pelos dois, pô. É, então. Ele não tem que pensar, tem que ser ganha, campeão. Ganha pelos dois. Imagina se ele ganha os dois. Ele ganha nos dois. Ele ganha bicho nos dois, né? É, não é ganha pelos dois, ele ganha nos dois. Acho que o jogador pensa em ganhar quanto mais título, melhor, né? Lógico, pô. Acho que não tem isso não, mas acho que não... Eu discordo. Não acho que o Palmeiras tenha lamentado a eliminação pro Grêmio. Ah, tem sim. Não acho que ele tenha... Não, tem. É que, mano, não ficou, acho que a coisa não... Olha, sono por causa a coisa... Dessa eliminação. Os jogadores, não sei, mas o presidente, a diretoria, ficou meio puta. Sim, lógico, não, pô. Palmeiras como não? Tem elenco, pô. Né, mas o que mais se prega, um puta do elenco, um não monte é só de isso, jogador, né, lá. Como é que não, pô? Você tá louco. É, não é só isso, é dinheiro, né? Não, então. Um campeonato, é ué, dinheiro. Por isso mesmo. Você imagina, se não é pra ganhar dois campeonatos, ou três, ou o que tiver, lógico. Exato. Que é. Né? Pô, um time de 11 não ganha. Agora, pô, um time com 15, 16, 17 bons jogadores, lógico que ganha, pô. Aí seria a oportunidade, inclusive, do Palmeiras ser bicampeão. Fato inédito da Copa do Brasil, né? E perdeu essa oportunidade. Bom, enfim. Eu espero que faça um bom jogo contra o Inter. É aquele jogo que a gente olha na tabela, vê o Inter ruim, apesar da camisa do Inter. Mas o Inter tá disputando pra cair pra segunda divisão. Então não tem que dar moleza não, cara. Ganhamos lá deles no primeiro turno. Tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. Um outro detalhe também, teve um comentarista falando e fazendo contas, né, a respeito do campeonato, faltam 5 jogos, 15 pontos Oswaldo em Souza. Disputa, né, o RG. O Palmeiras... Mas é matemático, faz conta. O Palmeiras precisa de 10 pontos dos 5 para ser campeão sem depender de porcaria nenhuma. 10 pontos para ser campeão. 10 pontos são 3 vitórias e um empate. É. Se o Palmeiras conseguir 3 vitórias e um empate, o Palmeiras é campeão. Quais são os jogos em casa, Domingo? O Palmeiras tem Inter, Botafogo e Chapecoense. Fora de casa tem o Atlético Mineiro, que é depois desse do Inter, e o último jogo com Vitória. E se tiver sorte na rodada, não precisa de 10 pontos, precisa de 9. Então, deixar para o último jogo é muito complicado. Entendeu? O Vitória, ele está indo de braçadas para a segunda, né? Dependendo do que possa acontecer dele perder de novo esse jogo, a coisa pode ficar ruim pra eles de novo, né? Dependendo da rodada, precisa de 9. Mas também, eu concordo com o Sombra. Dependendo da rodada, acaba também. E se o Palmeiras ganha do Inter, o Flamengo perde e o Flamengo empatar, acabou o campeonato. E o Flamengo não ganha e o Santos não ganha? Não acabou nada. Mas na prática. Teoricamente não, mas você vê que na prática é isso. Teoricamente, tudo bem. Matematicamente, se todo mundo ganhar. Não, mas ele falou outra coisa. Não, ele colocou ao contrário. É a mesma coisa. Se o Palmeiras perde, o Flamengo perde e o Santos ganha, Pegou, o Santos fica... O Santos cai para três, abre, pontos. Cai para três então, pontos. Mas eu tinha usado aquela possibilidade, a probabilidade do Palmeiras ao ganhar. Ao contrário. E dos outros perderem. Como nessa pontuação que você falou de 10, dependendo, pode ser mais. O Palmeiras está 5 do Flamengo, certo? Uhum. E a 6 do Santos. Vai para 8. Vamos, se o Palmeiras, se o Flamengo e o Santos não ganharem... 8 faltando 12. Ah, gente, vocês estão acabou. Não acabou. Acabou, pode mandar mas não é possível. Pode mandar taça. Você pode dizer que não acabou tudo. Matematicamente. Acabou, lógico que não. Esquece. Tem que pensar matematicamente. Não, para. Não tem que pensar nesse papinho de vocês. Por exemplo, medo, hein, o São Paulo não cai mais. Muito pelo contrário, né? Questão, que o Palmeiras, mas matematicamente cai. Esquece que o Palmeiras pega o Atlético. O Atlético está numa final de Copa do Brasil. Então, provavelmente. Ah, mas não beijo. Pera. Provavelmente, pro. E se eles perderem a final? Pô, mas o jogo do Palmeiras é antes. Então, mas por isso mesmo, eles vão pôr o time completo pra jogar com o Palmeiras. Eu não acho. Vão. Oh, escreve eu aí. Acho. Eu não o acho. Time, o jogo é antes dos dois jogos das finais. Copa do dia Brasil 30, é quando? Né? Copa do Brasil é quando? É dia 30. É antes. Não, é antes, acho que é antes. Então não, dia 30 final, é a final. Né, dia 30. É. Não, pera aqui, 30, vocês estão loucos. Não, dia 30 é a final, domingo. Ah, então, o Palmeiras joga com o Atlético agora, domingo que vem, ou quarta, acho que é quarta-feira o jogo. Sim, mas então é antes do jogo. Não, joga agora quarta. O primeiro é 23, é nessa quarta não tem jogo. Não é 23. Como não tem jogo? O campeonato para, domingo. Era só um pouquinho. O campeonato brasileiro para, fica 10 dias parado, domingo. Porque tem seleção brasileira quinta contra a Argentina, e no próximo fim de semana não tem jogo. Mesmo que não tenha seleção. Como assim no próximo final de semana não tem jogo? Não tem. Para o Campeonato Brasileiro para agora, porque quinta tem Argentina, Brasil e Argentina no Mineirão. O brasileiro fica 10 dias sem jogo. É lógico que o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, o Atlético na véspera de uma final. Mas essa história de dizer que pega, reserva, completa, e nessa historinha aí não cai. Sempre acontece. Ah, pegou lá o reserva, desfalcado, e engrossa o caldo. É complicado. Muito bem, essas foram as manchetes do Estádio 97 no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Participe do programa mandando sua mensagem também, mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, dizendo... Só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel. Concorre no final do programa a um par de ingressos para o Salão, claro, do Automóvel. É, e tem torcida Estádio 97 para São Paulo e Corinthians, para torcedores do São Paulo. São Paulino, que entrar no ar ao vivo, quantas vagas, Bah? Uma. Aí, então, primeiro que entrar no ar e falar... Ah, meu Deus. Eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha essa vaga para ir no camarote único, com todo conforto, assistir o jogo amanhã, às 7h30 da noite. São Paulo e Corinthians, Morumbi. Muito cheio, né? É isso aí. Também estamos recebendo aqui um corintiano, estranho. Boa. Noninho, participando aqui do nosso Novembro Azul. É o Maurício César de Almeida Júnior. E aí, Maurício? Beleza, rapaziada? Pô, temos dois Maurícios no programa. Beleza, rapaziada. Sim. Satisfação total em estar aqui. Toda nossa. É uma honra para mim estar participando do programa junto com vocês e... Poder conhecer a rádio, conhecer vocês, pra mim é uma honra. Muito obrigado, satisfação é nossa. Muito legal, cara. Bacana, muito obrigado aí, hein? Conscientizar também o pessoal referente ao Novembro Azul aí. Uhum. Independente de não ter feito ainda, né, o exame, porque não tem a idade, mas tem que fazer prevenção, porque eu já tive casos na família, assim, então é sempre bom mostrar. O Domênico, mesmo sem ter idade, ele já gostava de fazer o exame, até com 18 anos ele já queria fazer. 18? É. Tem um cara lá da onde eu moro lá que ele fez 55 vezes. Ele disse que é pra prevenir, né? Tá certo. Mas é importante mesmo. É importante. O importante é isso. Espero tá... Que além desse exame, ainda existe um outro exame que é um... Sangue, né? É um marcador do sangue, que é o PSA, né? Isso. Também, mas dizem que o PSA, ele não é tão importante quanto esse, que é o exame do toque. É porque tem muita gente que não faz, porque tem preconceito, acha que isso vai mudar alguma coisa e... Pode ser pela urina também. Pela urina também. Ah, é? Sim. Conte mais sobre isso. Conte mais. Se faz esse exame também pela urina, mas os médicos, eles dão preferência e acham que é mais importante através do toque. Certo. É de boa. Tem que fazer. E outra, mas cedo ou mais tarde, todo mundo vai ver o dedo do ET, né, velho? Não tem jeito. É. Dedo de quem, mano? Do ET. Tá, ele acendeu a luz ali, RG, falava. É, mas tem que fazer saúde, velho. Vai ficar com preconceito, aí depois morre aí, vai ser trouxa. É, exatamente. E pode ser nem questão de morrer, é ter um problema mais grave. Que a morte? E aí fica... Qual o problema mais grave que a morte? Não, às vezes você não morre, mano, mas você fica vegetando, fica dando trabalho. Sofrendo. Você entendeu? É, a morte ainda é um alívio, porque você sabe que você vai embora sem dar dor de cabeça pra ninguém. Agora, você vegetar e trazer dor de cabeça pras pessoas é complicado. É osso. Verdade. Entendeu? Lógico que a morte é a pior coisa que existe, mas eu acho que você ficar vegetando também não deve ser uma coisa maravilhosa. Ó, torcer pra Lusa tá ali também. É, mais ou menos. Que maldade! Ah, que isso! Aí depois vem com aquele discurso assim, vamos salvar a Lusa! Eu acho que é, vamos salvar a Lusa! Mas é só a favor de salvar a Lusa. É falso, velho. É só a favor de salvar a Lusa. É muito falso. E aí, o teu Corinthians? Diga aí, o que, que tem de bom no Corinthians? O que, que tem de ruim? Olha, sobra... Eu tô de vendo... bom já vi que não tem, falou de ruim. É, eu tô vendo os noticiários de contratação. Tá complicado. Eu ia até perguntar pro Mano o que, que ele achava do Wagner, né? Que eu vi... O Corinthians tá interessado no futebol do Wagner. Uhum. Eu não sei se vem como veio o Danilo lá atrás também, que veio também com uma idade um pouco mais elevada, mas melhorou o meio de campo do Corinthians na época. Eu não sei, cara. Então, cara, a situação do Wagner aí é complicado a gente analisar, porque eu não tenho acompanhado aí o campeonato chinês. Não acompanho. É, o Wagner tava jogando lá há algum tempo. É um cara que se jogar bola que já jogou no Fluminense, é um cara que vai acrescentar. Mas qual que é o verdadeiro Wagner que vai chegar? É uma incógnita. Eu espero que seja aquele que jogou no Fluminense, aquele que jogou no Cruzeiro e tudo mais. Mas não dá pra chegar e cravar. É a mesma coisa, o Conca. Todo mundo, o Conca. O Conca, se for aquele jogador que jogou no Fluminense, ele vem pra resolver o problema de meio campo de qualquer time brasileiro. Mas qual que é o verdadeiro Conca? O Conca hoje é um cara que tem 33 anos, ganhando $1 milhão por mês. E faz tempo que ninguém vê o Conca jogando bola, né? Pois é. O Conca, até o mesmo Montilho que tá lá também... Uhum. Ouviram-se falar agora, mas há muito tempo que a gente não ouve falar desses caras. Então. O Wagner também é um, que eu tinha esquecido que ele estava lá. Uhum. Ele, alguns caras que estão na China, porque é um futebol de menos visibilidade. Você consegue ver um futebol europeu, uma Inglaterra, uma Espanha, você consegue acompanhar mais. O futebol chinês é só quem é louco pra assistir, né? Pra falar a verdade. A qualidade técnica é extremamente ridícula, é fraca, mas... Eu até tinha um preconceito, e aliás, ainda tenho um preconceito com relação ao futebol chinês, eu acho que não é parâmetro pra nada. O jogador que quer jogar na China é um cara que quer se enterrar profissionalmente. Sim. Mas você vê a seleção brasileira. Dois jogadores que vêm sendo convocados aí frequentemente, que é o caso do Renato Augusto e do Paulinho, eles estão jogando bem na seleção brasileira também. Mesmo tendo um parâmetro ridículo no dia a dia, que é o futebol chinês. Mas o Paulinho voltou a jogar bola. Sim. Porque no Tottenham ele sumiu. Não fez nada. Ele foi pro Tottenham, virou coadjuvante, sumiu, desapareceu... Foi pra China, voltou a jogar bola. Sim. O Renato Augusto jogava muita bola aqui. O Corinthians, na verdade, arrumou o Renato Augusto. A gente fez um... O Tite, até você brincava, o Tite passou a barba nele. Para, sim. Uma cirurgia espiritual. O Tite fez uma cirurgia espiritual e ele voltou a jogar bola. Mas eu não acredito que... Porque assim, o cara fala pra mim... Ah, o Jô tava lá, tava sendo artilheiro na China. Desculpa, cara. Fazer gol em goleiro chinês... Até minha filha de 2 anos faz. Sim, concordo. Não é assim não, cara. Tem cara que não faz nem no campeonato chinês. Mas você concorda comigo, Benjinho? Não faz, não. Lá tem faz. Cara que é não fraco, faz, não. Benjinho. Os goleiros lá são chineses, meu. Não pode ter goleiro de fora. Não pode ter contratação. A única posição que você não pode contratar é o goleiro. Então, assim, se é formado um goleiro chinês, gente... Não dá, né, cara? Não dá. Coloca minha avó de muleta lá que ela pega mais que os caras. O cara lutar com Gifu e comer escorpião, não, velho. Eu não futebol traria, eu não traria o Wagner, não. Mas quem que você vê hoje que dá pra trazer? Mas eu não traria. O Wagner, quando eu vi no Fluminense, é aquele jogador de lampejo. Jogam aqui, sabe, aquela coisa meio... E o Diego Souza, você traria? Joga hoje, não joga... Ah, entre Diego Souza e Wagner, eu traria o Diego Souza. Mas o Alex em 2012 não era esse jogador de lampejo? Não, não. O Alex era craque. O Wagner não é craque. O Alex veio do Corinthians... Eu não me lembro. Ah, qual Alex tá falando? O que jogou no Corinthians em 2012. Estou falando do Alex o cabeça, não. Não, não. O que jogou no Corinthians em 2012, que foi campeão da Libertadores, ele vivia de lampejas. Mas era mais vibrante. O Wagner, aquele jogador, sabe? Puta, não sei. Espera, não sei. Posso estar errado, mas joga aqui, aí... O Wagner, ele nunca foi um jogador... Ele teve bons momentos, eu concordo com ele. É, só que várias vezes que ele chegou em algum time... Ele, puta, demorava pra engrenar, às vezes amargava banco, às vezes tinha uns lampejos de bom jogador, de fato. Ele me lembra o Renato Cajá. Qual é aquele cara que teve... faz um jogo, aí faz um gol maravilhoso, aí passa 6, 8 jogos, você não vai falar, gente, dele. O último bom momento que eu lembro do Wagner foi no Fluminense, que tinha o Conca. Sim, que era um bom meio de campo. Jogou. Hã? O Wagner jogou no Cruzeiro. Sim, inclusive ele se destacou primeiramente no Cruzeiro, depois chegou a voltar, não foi muito feliz. Mas o Oswaldo disse que gosta muito dele. Mas vamos confiar na sala de monitoramento do Corinthians, né? Porque o Corinthians tem um software lá muito, muito avançado. Ele põe lá e fala, posso gastar até $X mil. Eu trocaria essa. Quero um jogador assim assado. Aí o computador dá um scout assim do jogador. Quero comprar $100 de jogador, né? Acho que a sala de monitoramento hoje ela troca de nome. Por quê? Sala de oportunidades. Então. Mas é um monitoramento. Oportunidade não é monitoramento. Lógico que é. Você coloca lá low price, velho. Low price. Aí agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão falando que é jogador de lampejo. Tirando o Gabriel Jesus hoje, que é uma realidade. Qual jogador no Brasil hoje não é jogador de lampejo? O Diego. O Diego não é. Que Diego? O que tá no Flamengo. Voltou a jogar bola agora. O Robinho não é um jogador de lampejo. O Robinho, o Sombra tava comentando. O Robinho num jogo inteiro... Ah, o Robinho tá decidindo. Ele aparece no momento decisivo, mas não é o jogo todo. Ah, só que não, concordo com o Robinho, hoje ele aparece, não tanto quanto antes. Sim. Mas é um dos anos que ele mais fez gol. Porra, é o melhor ano da carreira dele em termos de número. E tecnicamente, eu acho que o Robinho tá muito à frente do Vargas. Você assistiu o Atlético Inter? Não consegui ver. Então, deixa eu te falar. Em termos de aproveitamento, é o melhor ano da carreira do Robinho. O Robinho fez um gol e o gol do Lucas Prato foi um passe dele. Tá ótimo, velho. Não, até falando nessa parte, vocês estão corretos. Mas assim, Renato não é jogador lampejo. O Renato é uma... Vou falar pra você que o Renato voltou com a idade que voltou pro Santos. E é a mesma coisa que o Zé Roberto tá no Palmeiras. São pessoas que ninguém acreditava nada. E os caras estão aí... Joga muita bola. O Renato é... Mas ninguém acreditava, que tem, né? Ninguém acreditava. Mas aí aquela coisa, você compara com o que nós temos aqui. Fala, mas quem aqui não é lampejo? Ok, eu até entendo. Mas se é pra trazer mais um igual que tá aqui... Sim. Talvez não seja o ideal você trazer um jogador que vem com uma pecha de tipo... Ah, já joguei em time grande, custa um pouco agora, mais. Agora, eu vou te falar, Maurício, que eu falei pro Sombra ontem. Então parar com esse negócio. Tem que tentar montar um conjunto com o que tem. Porque senão tinha uma época que a gente falava assim, ah, falta o camisa 10. Aí ficou uns 5 anos falando de camisa 10 e não tinha. Agora esse papo de protagonista. É o 9, e o 9, não tem 9. Não tem 9, não tem 10. Aí tem que tentar montar um conjunto, aí acabou. Em 2012 o Corinthians era um conjunto, não tinha protagonista. Então, é isso que eu falo. Não tinha protagonista. O protagonista ano passado do Corinthians era o Tite. Era o Tite. Ó, então é o seguinte, corintiano, sinta-se à vontade, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Você, Maurício César, corintiano aqui no Estádio 97, participando do nosso Novembro Azul. E vamos já aos ouvintes no 3284-7097. 3284-7097, no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca, Asdrubal! Ih, rapaz. Já foi pião, capataz e boiadeiro. Aê, 6 horas da manhã. Quem vem? Café, cheirinho subindo, fumacinha no fogão de lenha. Café bom, viu? E o radinho de pia. E o bolo de fubá do Benjamin. E o radinho, e o radinho de pia tocando o quê, mano? Isso aí, é região número 2. Os filhos de Goiás. Os filhos de Goiás. É o nome? Tem os filhos de Francisco. Que é o Zezé de Camargo e Luciano. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, o Sombra. Veja bem. Veja, quando começa com veja bem. Não é que eu só relacionei você ao bolo de fubá. Não é que eu não suporto o bolo de fubá, não é isso? Só falou mal. Não, mas pra mim, se tiver ou não tiver, não muda o mundo, é isso. Entendi. Odeio bolo. Pra você, o que que na comida muda o mundo? Várias coisas, o quê? Que sorte da colônia, hein, velho? Que merda, você tava fugindo do Egito, cara. Imagina o Benjamin fresquinho desse jeito, velho. Dependendo de levar a colônia judaica, tá certo? Eu não vou atravessar esse mar aí, não. Aí imagina, o mar vai voltar. Imagina o Benjamin assim, ó. Ai, eu vou ter que pisar nessa poça de lama aqui. E o povo hebreu todo atrás, assim, ó. O que que a gente faz, senhor Benja? Ele, não, vou morrer aqui, pô. Benja, calma esse leite. Aí leite da cabra, a teta da cabra tá suja. Só uma dúvida. Imagina, é fresquinho desse jeito. Só uma dúvida. Você não gosta de monte de coisa. Vossa mãe nasceu onde? Polônia. Ah. Mas minha mãe fugiu, né? A família da minha mãe fugiu. E minha mãe praticamente cresceu, né? Com quantos anos ela foi para o Pará? Não, anos não. Belém, minha mãe chegou em Belém do Pará com 6 meses de idade. Então, ótimo. Mas nascida... Ótimo. Não tinha nem tomado todas as vacinas. E aí foi criada, ficou lá por todo... No Brasil. Tá. Até vir para São Paulo. E você não come nada, cara, nada? Sua mãe não te ensinou a comer nada do Norte, Nordeste, é incrível isso, do Sul, de nada do Brasil. Você come nada. Você não gosta de nada, velho. O Beijão é um caso a ser estudado. Você come Pequim? Também tem esse... Como é que é isso aí? Esse jeitinho Cardápio Kids? Porque não é possível que... É possível que vossa mãe não coma nada disso que você não come. Eu não acredito. Eu não acredito que a mãe do Benjamin seja igual ao Benjamin para comer. Mas lógico que não é. E ele estudou. E ele estudou, Sombra, na catequese judaica, velho. Catequese judaica? Que o Davi Norris, quando fugiu lá do Egito, os caras palitavam o dente com rabinho de escorpião, velho. Davi Norris. Ô, produção, pega o telefone da dona Rebeca. Coisa, Benjamin. Rebeca, vamos ligar pra conversar com a dona Rebeca, cara. Não é possível um negócio desse. Você tem lá pra beber, ou você tem água, que é caro no deserto, mas você tem um pouquinho do leite das cabras. Água. Aí... Não, mas é muito raro. Não tem água. Vocês não têm. Ah, não tem água. Você tem o leitinho da cabra. É igual o ouro aí na mão. Lá, o Efraim e a foi água lá na outra. O Efraim foi lá com aquela mão toda suja, né? Não tinha que ficar lavando a mão. Ele meteu lá na teta da cabra. Isso aí é um leitinho gorduroso. Você bebe o leitinho da cabra? Ah, meu amigo, na hora do desespero vai fazer o quê? Você ia fazer docinho, velho. Ai, velho. Isso não vai ter. Você ia fazer docinho. Ah, e a nata, aquela natinha que vem junto. Nem porra, nem foi pasteurizada essa porra. E ó, leite de fazenda é o melhor que tem, cara. Aquela nata é uma delícia. Você já tomou nata, Benja? Amanhã eu vou pra alguma fazenda aí. Ô, Benja, você já comeu nata? Ô, leite de fazenda tirado na hora, é bom pra caramba. Sem ferver, velho. Sem ferver. Mura, mas dá uma diarreia. Não, mas essa aqui é bom. Fubá, né? Pô, bom. De fubá ouvindo, com um pouquinho de manteiga em cima, assim. De Goiás, hein? Porra, top, velho. Aí é bom, hein? Aquela natinha gostosa. Nós precisamos entrevistar a dona Rebeca. Alô! Prefiro até com o Zé de seu. Alô! Ô! Silêncio! Não! Alô! Duvido! Quem fala? É Vinícius. Vinícius, tudo bem? Lembra do Vinícius Cantuário? Do Vinícius sumiu, né? Sumiu. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Ela diz outra dele. Demorei muito pra te encontrar. Tem uma outra, mas eu preciso lembrar. Não, tem Silvia. Ah, esse Silvia eu quero. Isso, é Silvia. Silvia, você tem. Não é essa Silvia, é outra Silvia. Esse som eu quero. Tem mais uma que foi um grande sucesso dele. Silvia Pia. Tem sim. Vinícius Cantar tem uns 3 sucessos. É que o maior é esse que nós cantamos. Ô, velhinho, esse é Vinícius do quem? Vinícius Algarte de Brito. Algarte de Brito? E quantos anos você tem? 3.6. Ah, RG, hoje é sexta, 3.6 aí. Como é que faz? Você já usou aquela sandália? Sandália de quê? Algarte. Sensacional! Sensacional! Não tinha sandália aí, não era sapato. E por falar em sandália, velho. Por falar em sandália, gente, eu queria fazer um apelo aqui. Certo? Pessoas deveriam. Feio, hein, velho? As pessoas deveriam se conscientizar, cara, em pleno século XXI. Pô, tem gente que ainda usa papete. Meu Deus. E pochete. Vai sobrar pro bar. Nossa. O bar e o casão. Nossa senhora, velho. Ó, papete. Não, não tem nada mais horroroso que uma papete, velho. Não use papete, velho. Nesse momento, acho que tem 50% da audiência que usa e tá te abominando. Nossa senhora, que casão usa. Casão usa pochete. É. Nossa, pochete é um negócio feio, cara. E capanga? Você lembra das capangas? Capanga. O pai usava capanga, assim. Eu usei. Capanga era aquela tipo uma mochila, não é uma mochila, tipo uma bolsa. É uma bolsa. Nossa, coisa brega. Capanga. O que é pior, pochete ou papete, cara? Na pochete não tem nada igual, só o pai e o casão. Não, eu acho que ainda papete é pior. Na papete eu acho que é mais difícil. Olha. Nossa senhora, não, olha, que coisa tenebrosa. Caiu a linha do rapaz. Caiu, ele usava esse maluco. Caiu, vamos lá, vamos lá mais um aí na sequência. Ficou com raiva. A ligação dele tá ruim, então. Tá ruim, né? Bom lixo. Alô? Alô? Quem fala? Alan Duarte. Ô, Alan, tudo bem? Beleza. Alan Duarte do quê? Assis Duarte. Alan Assis Duarte? Isso mesmo. Ah, ele vem 3 vezes, mas vem um no meio aí. Vai, né? Volta. Uma mensalidade vem um embutida, não é? É verdade. E quantos anos? 3.0. RG, 3.0 hoje, RG. Sexta. Qual é mais caro? Qual é mais caro o quê, RG? A blusa feita com a lã do carneiro ou da ovelha? Sensacional! Aê, salvou, qual é mais caro? Sensacional! Trocadilho! Salvou! Nota 9.7! Juiz, hein, puxador. Deu 10 e 9.8, tá bom, hein, juiz. O Benja só usa com a lã da Caxemira. Ah, é. É verdade. O Alan, e o bairro? Aqui é Parque Botucatu. Boturussu. Caraca! Zona Leste, querida! É isso aí. É nóis. Ó. É, que é o GPS, GPS Man. Man. É. Não tem pra ninguém, não. Agora, o que significa Boturussu? Cara, acho que deve ser um nome indígena. Acha. Com certeza. Você acha? Certeza. É. Acredito que sim. Por acha? Tenho certeza. Não é, né? Boturu, acho que é Boturussu, é Boturussu, é Boturussu, é com dois S. Será? É. Acho que é Boturussu. Com dois S. É Boturussu. Boturussu. Boturussu. Boturussu. Esse, Boturussu. Esse bairro é de um amigo meu, Luciano Botura. É? Ah, é? Ele criou Boturussu. Aí lá. O bairro é dele? É? Comprou tudo lá, né? O avô dele. Fica, mas Boturussu fica aí em Ermelino Matarazzo, da Grande Ermelino, não é isso? Isso mesmo. Zona Leste. É o Grande distrito Ermelino Matarazzo. Ermelino. É. Grande. É. Ermelino Matarazzo é maior que muitas cidades. Olha, estádio 97 é cultura, atenção, meu amigo Dória, ouça aí, Dória, pra você conhecer Ermelino um pouco mais Matarazzo da cidade. Maior que o Uruguai, cara. Olha aí, no distrito de Ermelino Matarazzo, nós temos Jardim Belém, Jardim Queralux, Jardim Matarazzo, Jardim Verônia, Parque Boturussu, Parque Guedes, Vila Paranaguá, Vila Robertina e Vila Cisper. Caraca, velho. Vila Cisper também. É época da banda. Twisted Cisper. Twisted Cisper. E é bom, eles hein? Eles moram lá até hoje. É bom, Twisted Cisper. O D-Snyder. E os mais... Twisted Cisper é legal. Twisted é bom? Ah, é legal. E a molecada... We're not gonna take é legal pra caramba. E a molecada quando isso fazia malcriamento... Aí os mais velhos diziam, Cisper daqui já. Ah, sensacional. Lembra? É, salvou de novo. Cisper daqui. Ó, oh, que legal, ó. Oh. Legal pra caramba essa música. Ó. Oh. É. When I gonna take it. Ó, oh, de sexta-feira, que legal, ó. Oh. Sensacional. Isso é muito bom. É o beijinho adolescente tomando café com leite. É, vai dizer que você não gosta. Você gosta? Não é possível que você não gosta disso. Não, não, não. Pera, pera, pera. Não, não é possível. Ah, não. Não gosta? Hoje, se o Twisted Sister... Não tô falando de hoje, tô falando se você gosta da música ou não, não, porra. Não, tô falando hoje, eu não tenho um saco pra ouvir isso aí. Como não? Ah. Legal pra caramba, você tá babinha, louco? Babinha. Que é babinha? Babinha? Na época eu gostava, essa já não dá mais. Para, Benjamin, legal pra caramba. Ah, mas é um clássico. Que nem Love and a Stranger, que nem Love and a Stranger do White Snake. Clássico, clássico. We're not gonna take it. Música da Marlboro, né? Não é legal? Legal, né, Basílio? É. Que música da Marlboro? Propaganda de cigarro. Que cigarro? Ah, mas é outro cigarro. Ah, tanto faz. O mesmo por cigarro, tudo na mesma. Mas as propagandas eram legais, velho. Era bem legal. E todas as trilhas eram legais. As propagandas eram legais, velho. Da Hollywood. Não era? Era legal. Era muito legal. Muito legal. Peter Fay, do Special. É, também propaganda de cigarro. É propaganda de cigarro. Era. Mas eu não era contra a propaganda, é contra a música. Hoje só vou tocar propaganda de cigarro. Europe era legal. Europe. Europe é legal. É The Final Countdown, é bem legal. Horrível. Não, é legal, era disso. Horrível. Essas propagandas aí. Vamos falar com o Alan Duarte, que não tem nada a ver com o Orlando Duarte. Nossa, eu dei mal sorte, o cara tava na linha aí e desligou. É, aí deu sorte, velho. Então aproveita que você caia também. Bom, entendeu? Eu quero ir na torcida Estádio FM. Estádio FM. 97. Não, Estádio FM, né? Mas peraí, tem mais uma pergunta, velho. Você usa papete ou pochete? Cara, nem. Senão não vai? Então, você nem sabe o que é então isso. Pode ir. Então, você faz um... Na queimação de fio pra rádio, velho. Não? Não. Faz o quê? Fala, Benjamin. Não, o quê? Você perguntou se ele o quê? Se ele usa papete ou pochete. Você pergunta se ele faz um... Não, olha. Não é isso. Não, gente, vocês estão... Ah. Se ele o estranho tá me oferecendo aqui. Isso. Eu não quero. Não oferecendo nada. Que isso? Como assim? Fala aí, Tom. Pegou a última vaga, hein? Ó, você vê que tem cara que nasce pra se dar bem na vida. E por falar em bolo de croquete, ele? Ó, só te parabenizar. Bolo de croquete? É. Quem falou bolo? É porque ele falou croquete, aí eu me lembrei de um áudio de WhatsApp que você me mandou ontem. Você ouviu, Sombra? Da médica que tá lendo a carta de um cara que operou a hemorroida. Sensacional. Nossa, eu li essa. Não vi. Eu vi essa. Você nossa, tem que ouvir. Essa aqui deu mais na internet. Você tem que ouvir, é bom, não, é bom. A esse ouvinte, chorando de rir. Você vê quando o ouvinte é uma pessoa iluminada. Ah. O ouvinte anterior caiu a linha. Caiu. Nossa, poderia ser São Paulino. Poderia. Era. Ele ligou, pegou a última vaga. A última vaga da torcida estádio 97. E poderia ser do outro. Então, aí eu poderia ter sido. Já dizia o Tim Maia, enquanto uns nascem pra chorar. E outros pra sorrir. Ô, Alan! Pois não. Embora seja uma coisa muito difícil, o Benja insista que não existe a menor possibilidade do Prato jogar no São Paulo. Mas o que eu ouvi dizer é que a vontade do São Paulo, como primeiro plano, é insistir até o fim no Prato. Certo. E esse Prato? O Palmeiras teve o Pires, né? Pires. É. Volante, né? É. Pires volante. Tá bom. É verdade. Cara, acho que o São Paulo, se trouxer o Prato e mais um meia, não precisa ser top, um Diego Souza, um Montijo, legal. Eu acho que já encaixa, dá pra ter um time bom. Se você me falasse entre Montijo e Diego Souza, hoje eu diria Diego Souza. Ah, eu também, né? Porque a gente tá vendo. Hoje eu diria jogar, Diego, né? Souza. Com um porém. O cara abriu mão de jogar no Rio de Janeiro, no Fluminense, pra jogar no Sport. É estranho, né? Segundo, eu fiquei sabendo também que ele não aguentava mais o trânsito do Rio de Janeiro, etc e tal. Então, eu sou uma pessoa que não gosta do trânsito do Rio de Janeiro. Imagina em São Paulo. E quer jogar no Sport. Não é em São Paulo que ele vai achar legal. Você imagina? Não é em São Paulo que ele... mora no CT lá. Ele não pega trânsito. Mora no CT e não pega trânsito. Depende onde ele morar. Se ele mora ali em Genópolis, pra Caimbu, ele tá do lado do CT. É, também. Tem alojamento lá no... Vocês prefeririam hoje o Caleri ou o Prato? Caleri. Ah, o Caleri, né? Pela história. Aí o Caleri. Aí, no caso, o Caleri, que já teve uma identificação, já provou seu valor no Morumbi. Um jogador bom no chute, bom nas bolas aéreas. Não tem nem que questionar, né? Mas é um baita jogador. Pelo amor de Deus, sem demérito ao Prato. Sem demérito ao Prato. Nossa, o Prato achou um monstro esse cara. Entre Prato e Caleri, eu prefiro o Prato hoje. Eu também. Bom, o Alan. Certo. E que mais, olha, centroavante, na minha opinião, se fosse eu aqui, o Sombra Cunha, que não Cunha. Confundam com aquele que está preso, pelo amor de Deus, confundam com aquele que é o bacana e do meu tamanho. Ah, aquele cara é Fluminense, né? Não tem nada a ver com São Paulo. É Fluminense ou é Flamengo, hein? Ah, é Flamengo, tá certo. Flamengo. Nossa. É, se fosse eu, assim, eu investiria muito, para ter, principalmente, um meia e um centroavante. E nas outras posições, ou base, ou aquele jeito de você analisar um jogador naquela linha do tipo Mineiro, Josué, Paulinho, Ralf, sabe? Aquele assim, que não tem grande significância, mas as pessoas do futebol falam, não, é bom jogador, aproveita esse cara que é bom. Eu concordo com você, eu só acho assim, já que é pra investir pesado, talvez trazer o Felipe Melo também, pra jogar de volante. Mas e que tá, cara? Eu sei que São Paulo precisa de volante, mas eu entendo que São Paulo, se for pra priorizar, eu preferia muito mais um meia do que um volante. Não, eu também, sim, concordo com você. É um cara que distribuiu o jogo, né? São Paulo meia, não tem esse cara. Eu acho que o São Paulo dá pra encaixar, mas assim, Ricardo Gomes, eu não sei se ele vai conseguir. Não, precisamos de um técnico primeiro. Um meia que saiba Gomes jogar de volante, melhor ainda. Hã? Um meia Ricardo que saiba Gomes, jogar de volante, melhor ainda. Não entendi, desculpa. Ricardo o RG Gomes, atrapalhou. Ricardo Gomes, na minha opinião, pro ano que vem... Tem chance. Mas olha, eu vou dizer, se a primeira contratação do São Paulo é um técnico, pelo amor de Deus. Meu, Benjamin, esse Ricardo Gomes fez uma das maiores burradas da vida dele. Coitado, Ricardo. Ele largou o Botafogo, que tava bem. Ô, Domênico, quantos não fazem isso? Tava bem na tabela, mas ele tava começando a jogar bem, né? Ô, Domênico, quantos não fazem isso? Ah, vários. O Doriva não fez isso no São Paulo? Fez. Veio a mesma coisa, largou o time, a ponte tava bem. Umas bobagens. Largou e veio pro São Paulo sabendo dessa besteira. Isso não é informação, é palpite. Incrível, né? Eu não duvido o São Paulo começar o ano com o Ricardo Gomes. É, até abril, pelo menos, eu acho que ele vai ficar, né? Por causa da eleição. Tá tudo errado. Porque, né? Domênico, tem a tal da eleição em abril. Ah, vai entendi. Por quem, cara? Os caras não sabem. Paulista, velho. Hã? Vai jogar porra, o Paulista com o Ricardo Gomes? Mas qual técnico assumiria o São Paulo com o risco de perder o emprego em abril? Técnico de ponta. Mas o cara vai. O presidente vai chegar, vai mandar embora o cara? Manda. Manda. Rapaz, será? Manda. No meio do Paulista. Um presidente que entra novo vai mandar embora do nada. Eu vou relembrar de um passado recente. Não, se o time estiver indo bem, Sombra. Peraí. São Paulo estava com o Nelsinho Batista de técnico. Ah. Em abril ia ter eleição. A oposição na época já chegou. Se assumirmos, Nelsinho estará demitido. Mas, Sombra, se não o time estiver indo bem, disso. Você acha que tem chance de acontecer isso? Mas o que aconteceu? Não lembro. Sim. Mas o que aconteceu depois? Foi demitido. Ah, foi eleito e demitido? Se não me engano, o Nelsinho participou até de uma final de Campeonato Paulista, coisa assim. O que eu vou relembrar bem o ano. Mas ele tava mal, o Nelsinho? Não lembro agora, Domenico. Não lembro agora. Ah. O Mário Gomes trouxe o Mano Menezes. Acabou a gestão, o Roberto Eustide. Mas tinha acabado o contrato. O Mário Gomes tinha trazido o Mano Menezes. Quando acaba o contrato. E outra coisa. Acabou, o São Paulo também não teve o caso do Aidar, que trouxe o Doriva e ele foi mandado embora logo em seguida? Exato, exato. Bem no finalzinho da gestão dele, trouxe... Ah, mas o Doriva, presta atenção. Mas vem cá, o Doriva... Se eu sou um candidato... Era um tampão, de... não era? Se eu era. Sou um candidato não. De oposição, ganho eleição e não concordo com quem foi contratado, acho que não tem a menor função aquele cara, não gosto dele, por que que eu vou manter? Se o time tiver bem, se o time tiver bem, você não vai mandar. Vamos dizer que ele tem multa, paga a multa e dane-se. Ah, se o time tiver bem... São Paulo não faz contrato com técnicos com multa. É, difícil fazer, né? Não faz, nunca fez, se eu não me engano, nunca fez. Nem agora nos tempos aí? Não fez, nenhum, não tem multa, não tem. O que diz é o seguinte, que eles estavam tentando fazer um acordo para que o Ricardo Gomes ficasse como diretor de São Paulo. Ou gerente de futebol, uma coisa assim. Agora né? E eles não têm certeza que o Marco Aurélio Cunha estaria no ano que vem no São Paulo. Mas ele voltaria para a CBF. Mas nem o Marco sabe o que vai ser, porque não tem definição política do que vai ser o negócio. É, ele falou no programa de TV aqui, acho que no último domingo, ano passado, que até o dia 11 de dezembro ele estava garantido em São Paulo. Que foi até onde tem a liberação da CBF. Né? Depois, ano que vem, ele falou que depende muita coisa ainda para poder continuar. E sabe uma coisa que tá pegando aí na questão aí da reforma de estatuto? É o tal da votação secreta ou não. Tem o muita voto gente, aberto, né? Tem muita gente que é a favor dos votos serem abertos. Isso só favorece aquele que... Desculpa, não entendi. Voto aberto pra eleição do presidente? Eu não entendi. Do conselho. Pra votações, decisões do conselho, pra eleição de presidente. Votação em conselho, óbvio, tem que ser aberto. Eu não tenho a menor dúvida. Pra mim tem que ser secreto. Votação, por exemplo... Por que é secreto? Na época do Corinthians, quando eu tava lá de conselheiro, que tinha o negócio da MSI, ninguém queria que a votação fosse aberta. Mas vota aberto. Mas se você não tem vergonha, qual que é o problema? Depende, Benja. Isso aí pode ser usado como... Ô, Benja, pode ser usado politicamente. Politicamente. No clube, dentro do clube. É. Se esse é o ponto de vista, manifeste-se. Tome um partido de lá. Mostre o lado que você tá. Mas por que que eu... Tá aqui, ó. Eu, Benjamin Bach, voto contra. Mas bota a mão lá. E eu concordo com isso, porque o negócio é o seguinte. Deixa o torcedor saber. Claro. Quem é quem? Porque através do anonimato, esse tipo de figura, que ele tá votando em A, mas aí depois o B ganha, ele fala votei em você, viu, B? O negócio é o seguinte, mostra o lado que você tá. Se não fosse o anonimato, talvez os dois conselheiros expulsos não teriam coragem, não tivessem sido. E se não fosse, isso é uma vergonha. Porque ninguém quer se queimar. Porque os caras não querem se queimar politicamente, mano. E se recentemente aqui na nossa política brasileira, se as votações fossem secretas, muito cara um abraço, não tinha rodado. Um abraço, saco. Muito não tinha rodado, tava nesse aí caso, sim. Saco. Então, nesse caso, sim. Eu falo, assume, olha, eu pronto, você tem mas clube é diferente, mano. Eu penso muito que aquela questão do voto do cabresto. Eu te fiz isso, te fiz aquilo, você vai lá e honra. E o nego tem medo, e não quer o cara, e tem medo de chegar lá. O voto secreto também tem sobre o cara. Ué, não desceram o pau no Eduardo Cunha quando ele tava lá presidindo o negócio, lá todo mundo metendo o pau nele e só olhando assim de canto de olho e falando: você tá falando isso pra mim? Ué, mas aí que tá. Mostra quem é quem. Ah, tem coisa que eu acho que. Por que que o cara briga pro voto não ser aberto? Na época da MSI, ué, vocês têm vergonha do quê? Não tem um partido, não tem um lado. Você não ficou puto quando foi o tal do Senta e Levanta lá? Mas Senta e Levanta é outra história, isso é ridículo. Senta e Levanta é a mesma coisa que dá o voto. Não, senhor, não. Mesma coisa. Não, nome por nome, a favor, contra. Melhor nome por nome. Senta e Levanta é bizarro. Ah, levantaram 11. Não, levantaram não, 17, e tá assinado. É, 17. Sim, mas tá assinado, subia no palanque e assinava do lado do Alibi ali, ó, quem é a favor. Bom, ô Alan. Pois não. Seu palpite pra amanhã. Acho que amanhã dá uns 2-1 pra gente. 2-1? 2-1. Beleza, então. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Você tem que estar até às 5 da tarde. Certo. Na rua Curumins, número 5. Curumins? É, fica no bairro Cidade Jardim, é uma travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da traição. Eu não posso ouvir essa rua, velho. Tá bom? Beleza, posso fazer um merchan? Pode. Manda. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Ganha um kit top do desodorante Extreme pra você nunca mais feder. Não. Tá bom? Valeu, eu queria agradecer vocês aí, o programa é 10, hein? É nóis. Valeu, mano, obrigado. Valeu, cara. Abraço. Até mais. Mais. Tchau, tchau. Valeu. Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é gol. O Juca veio aí, velho. Juca. Ô, Ben, você já foi no show da Baby? Já, o Juca chega. Show de quem? Da Juca Baby? Já chega? Você já foi no show dela? Eu vi há muitos Hélio anos. Hélio Pepeu? Vi há muitos e muitos. A long time ago, vi ela e o Pepeu. Eu já vi também, eu vi aqui no Sesc. Hoje com eu diria pra você puta que eu preferi ver velho. Só o Pepeu. Só o Pepeu? Ah. Por quê? Você não gosta mais dela? Tem muito saco pra... Só se ela cantar Curumim, Cuiatã, o Menino do Rio é uma música linda. Agora, Pepeu, sim. Ah. Menino do Rio é lindo. Nossa, puta música chata. Eu também acho deprê. Nossa, que música porre. Você já sentiu? Porre. Ô, porre é legal. A música está escutando, tomando café, comendo Mota, bolo. Você já sentiu o calor que provoca arrepio? Lógico, sempre. Fechado numa cabine. Você gosta de um dragão tatuado no braço? Adoro. Eu acho um charme tatuagem. Homem que tem uma tatuagem assim, né? Nome da mina, né? Igual o cara Domênico, assim, ah, faz uma estrelinha. Pois é, essas do bar. Não, nome. Né? Eu gosto de tatuagem, o cara faz aquele que fecha assim, sabe? O nossa, braço. Mas o bar ele tem uma ilha no nossa, ombro. Você apresentar o Pio. Nossa, mano. Certeza que o Pio é um gibi. Não, mas o Pio não, também o gibi, não tem não. Mais espaço. O cara que nem o Jimmy, véio, faz na testa. Tatuagem. Você viu a tatuagem que o bar tem no faz uma ombro? Lágrima. Que é uma ilha, ele levou uma embalagem de prestígio, falou, faz uma dessa aqui pra mim. Como é que é, mano? O cara tatuou lá como se fosse a embalagem do prestígio no ombro dele. Nossa, ele sai com tijolo. Não, mano. Que nem o Jimmy faz aqui uma lágrima. Pô, quem fez isso? O Jimmy. Ah, o Jimmy é feio, não dá. Fez uma cruz no pescoço. O Domênico fez a cabeça do Jimmy Soler. Cadê ele? O Domênico? Faz aí, faz mais uma, faz mais uma. O Domênico tem quantas tatuagens, Dô? Eu não tenho nenhuma. Domênico? Tem microfone no braço, assim. Não, não tenho tatuagem nenhuma. Não, teve o que fez. Né? Aí, Domênico Gato. Aí, o Schmoker. Lá em Santa Isabel. É. Eu não acredito, velho. O que foi, velho? Lá em Santa Isabel caiu. Eu não acredito. O que que não acredito? Foi, caiu? Eu não acredito que caia assim. São umas que... coisas ah, que acontece, cara. É incrível, velho. É, né? É incrível. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? É. Brincadeira. Tá parecendo... Você tá com problema, já? Aí tá o, o mineirinho entra no boteco e vê anunciado lá acima, em cima do balcão, na pão de queijo, R$2, sanduíche de galinha, R$3. Certo. Ele viu lá, né? Tem aquele português lá, aquela comida portuguesa, né? Punheta, R$10, né? Tá. Aí o português, o caipira ficou olhando aquilo, aí olhou a carteira, viu quanto ele tinha... Aí, pra não passar vergonha, ele pegou, foi até o balcão, chamou a garota lá, né? Foi assim, certo. Ô, Morena, por favor, pergunta aí. Você mesmo que toca as punhetas? Aí ela ficou, quê? É a comida. A comida. Tava anunciado, punheta, R$10. Aí ele foi lá e perguntou. Mas é a comida. Aí ele foi lá e perguntou se era ela que tocava as punhetas, né? Aí ela falou assim, sou. Aí ele responde assim pra ela, né? Aquela voz. Né? Ó, então você vai lá e lava bem as mãos que eu quero um pão de queijo. Sensacional! Foi uma das melhores piadas contadas no rádio brasileiro. Jorge. Não, juro. Você achou uma das melhores piadas? Fala a verdade, Domênico. Do rádio brasileiro. A amizade tem limite, Domênico. Ah, então vamos falar de inglês. Tal. É verdade, meu amigo, olha só. É, rapaz, você que tá afim de fazer um golaço na sua carreira, hein? Quer driblar as dificuldades de conseguir aquele emprego melhor? Então, vou dizer uma coisa pra você, olha. É um conselho bem legal. Antes de tudo, você tem que virar craque no inglês. E a English Town... A maior escola de inglês online do mundo agora é English Live. Porque viver aí o inglês pode mudar a sua vida, viu? A English Live aí tem aulas ao vivo para você treinar, conversando com gente de todo mundo. Inclusive com professores particulares, se você quiser também. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque você pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você está na frente do seu tablet, aí você pode estudar. Você está na frente de um computador, você também pode estudar. E celular, cara, você tá com o celular na mão, todo mundo tem celular hoje em dia, não é verdade? Lógico. 24 horas por dia você pode estudar. Olha só, isso mesmo, com a English Live, você não perde tempo, não perde nem dinheiro indo até uma escola, porque a English Live está sempre com você, está sempre do seu lado. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, não é não? Hã? Então ligue já para English Live 0800-719-1999. É, 0800-719-1999. E se você falar que estava ouvindo a gente aqui do Estádio 97, vai ganhar um descontão exclusivo, hein? Então liga agora, 0800-719-1999, English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. É isso aí. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, é BV! Agora vamos trazer notícias aí do São Paulo, do Corinthians, Palmeiras e Santos. Tudo ao som de músicas para comer café com bolo de fubá. Ah, Whitesnake. É, estamos aqui revivendo um momento. Whitesnake é legal. A essência do Benjamin. Whitesnake. Ele tomava um cafezinho com um bolinho de fubá. Na época, essa música era legal. Eu acho que é legal. Era legal. Não, como assim, época? Agora não é mais. Você tá louco? Não, essa música clássico. Pé no saco, cara. Ah, não. Pé no saco. Olha, o último show que eu fui do Whitesnake, quando eu vi um ventilador gigante no palco, pro tempo ficou verde, eu ficava balançando o cabelo, velho. Ah, vai cagar. Ah, vai dizer que no Iron Maiden não tem isso. Ah, não dá. No Iron Maiden não tem isso, vai. É, lógico que tem. Mais uma coisa. No Iron Maiden o cara não balança o cabelo, porque aquele cabelo tá tão encebado, velho, dos caras. Ah, mas quando os caras do Iron usam um aplique? É. Usa o aplique. É, usa aquele que passa por baixo, né? Ah, tá nozinho. Legal pra caramba. Cara, eu vi esse show, Domênico. É legal, que show. Quero ouvir a música, quero se dane o show. Não, eu fui assistir o Whitesnake a primeira vez em 85. Ah, o Whitesnake é legal. John Sykes na guitarra, Rudy Sarzo no baixo. Só uma outra curiosidade. Você nasceu em São Paulo ou no Pará? Ah, eu nasci em São Paulo. São Paulo? É. Sua mãe veio pra cá com quantos anos? Ah, não me lembro. Minha mãe conheceu meu pai aqui, porque meu pai também, quando fugiu da Alemanha, meu pai não veio pro Brasil. Não, porque eu tô extremamente curioso essa relação sua mãe, você e comida, velho. Eu tô aqui, meu, não tá batendo coisa. É na infância que se aprende a comer, né? Não tá batendo, cara. Sua mãe trazia comida da Alemanha. Eu vou explicar, RG. Filho mais novo, né, velho? Fazia o que queria. Mimado. Mamãe, né? É, mimado. Ô, você mano, imagina essa criança sim, pra comer. Caçulinha, mimada. Você imagina, velho. Você imagina. Falava né? Não, a mãe deixava, o pai também. Deixa. Deixa. O Walter não vai pro jogo, né, mano? Sim. No clássico, vai o Cássio, né? O Cássio é forte, hein? E o Guilherme que volta ao ataque, né? Sim. E na frente, ele, Romero. Essas são as principais modificações, né, Motinha? O Cássio, ele permanece como titular, o Walter não se recuperou, o Camacho dá espaço pro Williams ali na cabeça da área, e o Guilherme volta ali pra função de centroavante. Quem sai do time é o Marlone. O Domênico. Diga. Marlone, um gênio incompreendido. O Oswaldo alegou que ele tá mal fisicamente. O Domênico. Opa. É verdade que o Palmeiras tá indo atrás do Guerra. Isso custa uma nota. Guerra? É, jogador. Que o Santos queria também. Ah, mas ó, nossa, o Palmeiras já teve Rubem Paz. Agora que é guerra. Guerra. Ah, mas já começou um papinho aí que um clube, eles não dizem quem é, mas um clube europeu ofereceu uma grana, pelo Guerra. Porra, é difícil, né? Guerra, então vai. O Guerra é veterano. Clube europeu. Porra. O Guerra não é mais criança, o Guerra já é praticamente um veterano. Lembra do Guerrinha que jogava basquete? Claro. Sim, exatamente. Mas esse jogava. Ele tem 30 anos já. Já passou. É 31 ou 32 já. E eu não sei se ele é um cara fisicamente apto aí a jogar muitas partidas. Talvez não tenha que brigar por causa do Guerra. Ah, lógico que não. Tem proposta lá da China, da Europa. Vai embora. Beleza. Vai embora. O Palmeiras vai atrás de tudo que tiver sobrando no mercado, né? Muito bem, você teve aí notícias do Corinthians, teve do Palmeiras, daqui a pouco tem mais notícias também do São Paulo. E agora do Santos, estádio 97. Lembrando, você deve mandar sua mensagem aqui através do nosso WhatsApp, pra você se ouvir no ar. 94-353-0150. Esse é o número. 94-353-0150. Daqui a pouco mensagens no nosso WhatsApp. Lembrando também que quem ligar e disser só o estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorrerá no final do programa um par de ingressos para o Salão do Automóvel, tá bom? Vamos lá, estádio 97 na Energia 97 FM. Vamos agora com mais ouvintes. Ouvintes. 3284-7097. Olha, pá. Que isso? Ah, não. Aí já 18. Aí 18 horas. Isso aí, né? Quem? Raul Torres? Ah, não, para. Raul Torres, muito bem, mano. Ah, mano, para, vai. Que aquele. São monstros. Serrinha faz isso. Quem faz o quê, mano? Raul Torres? Faz segunda voz. Bora. Aí é. Olha, mano. E pai, feijão tropeiro na panela. É, aí tarde, é gostoso. 6 horas da tarde. Panela de ferro. Delícia, panela de ferro. Qual a chance do Benjamin comer um feijão tropeiro? Ah, nenhuma. Feijão fresquinho. Nenhuma. Nossa, aquele torresminho, velho. Ah, nenhuma. E torresminho? Nossa, a chance do Benjamin comer um torresminho. Que delícia. Mano. Nada, é zero. Aquela couvezinha é manteiga. Zero? Vocês acham que é zero? Zero. Nem ele come? Não, nem sabe o que é. Não sabe. Alô? É, alô? Fazer o quê, né? Quem fala? É Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Tudo jóia, Dudu. Ô, Rafael do quê? É Rafael Francisco Gonçalves Marques. Marques. Quantos anos tem? Eu tenho 29. 2.9, RG. Como é que faz hoje? Sexta? Amanhã. Amanhã é sábado. Esse jogo aí, São Paulo e Corinthians. Outro, é amanhã, hein? Você é Marques, que coluna? Ah, sensacional. Triplo. Triplo. Marques, é Marques, triplo. Uma boa pedida. É, boa. Triplo. Deixa eu ver. 69. Sexta-feira. 69. É, tá bom? Boa. Sexta-feira. Tá bom, bem marcado. Sexta-feira coluna 1, você tinha ganhado 10. Sexta-feira. Ah, entendi. Tocador. Quer dizer que então, se fosse. Ah, se fosse coluna 1, tinha marcado. Quando convém! Entendi. Ô, velhinho, e o bairro? Bairro é Vila Bastos. Como? Odeio Pasto, amigo. Odeio. Odeio Pasto. Pera, eu gosto de concreto. Ou Passos? É, porque tem Passos, tem Bastos. Eu ouvi direito. Passos. Passos largos. Não. Eu ouço Pastos. É Bastos. Bastos. Ah, Bastos. É. É, Vila... é que nem o Mimizento lá. É Vila... Bastos. Alô? Se for Pasto, amigo, eu detesto. É Vila Bastos. Bastos. Isso. Se for isso que eu tô ouvindo, se é o mesmo que eu conheço, Santo André. Você tá ouvindo. É isso aí. Mandou bem. Música com passos, Benjamin. Eu ouço passos na escada. Essa você podia colocar. Ah, essa é boa, hein? Só músicas de cigarro hoje. Que som. Essa é boa, essa é boa. Hit. Como assim, música de cigarro? Ele engoliu, né, meu? Ah, podia colocar a mina veneno. Hit é legal, né? É um clima sexta-feira, né? Pra que você quer um clima? É um climinha. Você quer pegar quem? O estranho? Quer só se pegar o mano. É. Ah, hoje não. Não, hoje não. Hoje não. Ô, velho, o time. Mano, o time é palestra do. Ah, é nóis, líder. É líder. É líder do campeonato, tem conversa. Cidade líder. Agora, ô, velhinho. O Benjamin lembrou bem aqui. O jogo, o Palmeiras é domingo, né? E depois só joga, rapaz. Dia 20, né? 17. Não, dia 20 é... 17, quinta-feira. 17 contra o Atlético Mineiro. Quinta-feira. Mas eu acho que esse jogo, ele é. Realmente muito importante o Palmeiras fazer os 3 pontos. Porque no próximo jogo o Palmeiras pega o Atlético Mineiro lá. É um jogo difícil. O Palmeiras faz tempo que não ganha do Atlético. Tanto aqui quanto lá. E outra coisa, nessa rodada aí, o Flamengo pega o América fora, mas é o América. Sim. E o Santos pega o Vitória em casa, cara. Ou seja, a probabilidade... É, RG, a probabilidade aí de o Palmeiras, de repente... Ele vai ter que ganhar fora de casa do Atlético, é difícil. O que você acha? É, tem que fazer em casa agora, né? Agora tem que fazer, não tem nem o que pensar. Né? É, porque essa gordura aí que tem de 5 pontos, ela tem que ser usada, RG, ela vai ter que ser usada nesse jogo contra o Atlético. Muito bem. Não tem que ser usada agora com o Inter, porque se usar com o Inter, ferrou. Exatamente. Errou, fica difícil depois. Que... Aí os neguinhos ficam aí, acabou porra nenhuma, filho. Acabou porra nenhuma. Acabou pra ir pros caras aí. Nada acabou não, filho. Você é mó bichona, né, Domênico? Não quer comemorar antes pra não ser zoado. Se perder, vai ser aloprado, velho. Melhor comemorar agora. É aloprado. Aloprado é você que teu time não consegue nem Libertadores, ó. Meu time é o atual campeão brasileiro, comédia. E daí, Gerdó? Se acabar o mundo agora, você não comemora o time. E se acabar agora, nós somos campeão, filho. Não, mas somos sim. Acabou o campeonato. É, mas acabou. Se acabar o mundo, acabou. Mas não vai pra Libertadores. É. Quem não vai? Mano, se o mundo acabar. Mas somos campeão brasileiro, hein, dane-se. Você vai zoar aqui, mano. Dane-se. E também, dane-se. Eu falo. Não, mano, tem que tomar cuidado aí com a cabeça lá na arena lá, hein? Não tomar um... Ah, é, pra não cair pedaço de... Paquito, é muito melhor morrer com um pedaço de mármore caindo na cabeça... Que isso? Do que com um pedaço de grafiato, velho. Ali cai mármore, velho. Ali cai mármore. Fala aí, Benjamin. Porra, você tá se orgulhando de que cai mármore? É brincadeira, gente. O estado dos caras caindo e o cara cai mármore. Isso é um louco. É louco. É, te catar. Só pode cair mármore da onde tem mármore, velho. Ai, e da onde não pagaram também, né? Então... Peraí, isso aí não é questão de não pagar. O Corinthians tá pagando sim os juros, tá certo? E o ano que vem volta a pagar a parcela integral. Normal, velho, normal. É uma dívida igual a casa própria. Você tem casa própria? Você tá pagando a sua casa já ou ainda não? Eu tenho. Não, mas você já tá pagando a casa ou não? Você mora com seus pais ou não? Não, eu moro com minha mãe. Ah, então, aí, tá vendo? Mas o negócio é o seguinte, um dia você vai comprar a sua casa, você não vai pagar à vista, velho. Você não vai pagar à vista. Poucas pessoas no Brasil têm dinheiro pra comprar a casa à vista. Vai saber, né? Vai saber. Então, mas é que tá. Você vai fazer uma dívida de 20 anos, de 30 anos. Quer dizer, a casa não é sua. Eu pedi pro Benji. Não, porque ele já tá emprestando pra mim. Não tem como emprestar pra muita gente tem assim. Tem sim. Tem. Se tem. Não, ô, aí, velho! Aí tem os tópicos aí que ele precisa cumprir, Domênico. Mas ele pode emprestar pra quem quiser. O Benjamin, pra emprestar dinheiro assim, a juros baixos... Você cumpriu uma lista ali de requisitos, por exemplo, conhecê-lo há mais de 12 anos. Tem que colocar um fígado de garantia, não? Colocar o quê? Dar um rim de garantia. Então, mas depende, ele vai pedir para que você faça um exame e mostre... Que tá tudo bem, né? Qual a porcentagem de aproveitamento do teu rim, porque às vezes já tá meio baleado na dívida. Aí não adianta pôr, né? Vai querer um rim ruim, né? É, tem que dar um negócio. Mas, ô velhinho, olha só, o Moisés não joga. Quem, se você fosse o Cuca, quem você... calaria nesse jogo aí? Eu acho que tinha que dar uma chance pro Cleiton aí. Cleiton Xavier? Eu acho que tinha que colocar o Cleiton aí pra dar uma movimentação ali no meio de campo. Parece que os últimos jogos tá meio... Não sei, parece que não movimenta muito ali aquela área, não sei. E por incrível que pareça, né, também a gente perde aquela bola, então. aquelas laterais aí, que o Moisés manda a bola lá na área, velho. A gente perde essa jogada. Área, é verdade, a gente perde essa jogada também. O Moisés não estando, né? Não jogando, também tem esse detalhe aí. Né? Enfim, e tirando essa... E quem você jogaria com o Cleiton Xavier? Como é que é o meio de campo aí você faria, então? Põe ali o... Tietchan, né? Não pode esquecer, porque Tietchan... E aí, jogaria com mais outro volante ou como é que é? O Dudu? Não, ali? Como é que é? Aí Dudu, né? Dudu, Gabriel Jesus e o. Dudu e o Roger Guedes, né? Então jogaria com praticamente 3-4 jogadores chegando na frente, né? Não impressionante mas aí fica sem marcação também, né? Porque... jogando em casa, né? Olha, tá passando imagens nesse momento. O estádio do Corinthians caindo na cachoeira do Pica-Pau. Olha lá. Galera comemorando, que beleza, hein? Olha lá. Impressorão lá. Coisa de otário, né? Xingou o Sérgio. Tá caindo o estádio. Pô, Sérgio, tá te xingando, Sérgio. Ele é santista, velho. Legal a Vila Belmiro. Não tem nada a ver com isso. Construído careia do Palace 2. Mas tá lá 100 anos. Lógico, ninguém vai cair com o de vocês vai fazer 100 anos? Vai, lógico que não vai. Sei, não. Quando? Se cair, não vai. Quando? Se cair, ferrou. Quantas Copas do Mundo teu estádio disputou? Tá caindo com 2 anos, você imagina com 100. Quantas aberturas de Copa seu estádio foi sério? 2 anos lá, desculpa. Tá tudo podre, velho. Tá caindo com 2, você imagina com 100. Aqui já. Aquilo ali tá caindo também, RG, porque é material reciclado também. O autossustentável. Olha o que vocês fizeram. Não gastaram uma grana dessa com uma reciclada. Mandaram entulhão pra lá. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram com o entulhão. Toda zica nós mandamos pra eles, RG. Olha lá o que vocês fizeram com o entulhão. Oi. Ô, Stan, você não fica com medo de ir lá e cair uma árvore dentro da sua cabeça? Não tem medo nenhum, não. É pra você ver, né? Até o entulho do Palmeiras não presta, né? Ah, mas não faz mal. Túlio do Palmeiras. Mas vocês levaram. Você queria Túlio bom. Mas vocês precisaram e levaram. Tava com a chupa aí, ô trouxa. O problema do Túlio do Palmeiras. É, mas que eu posso... O problema aí, do Entulho. Aí vocês precisaram levar. Ah, dá pra esses caras esse troço aí, eles levam pra. É, o problema do Entulho é a zica, velho. Que foi. A zica foi. É lógico, levamos tudo, fio. Agora, eu, se eu fosse o Paulo Nobre, eu não sei, eu ajudaria o Corinthians nesse caso. Ô, Dodô, deixa eu te perguntar. Porque é nosso salão de festa lá, RG. É, sim. Porra, velho. A cena, aquele vai deixar acabar o troço aquele ali. Monte de caminhão cheio de entulho, os caras tudo buzinando. É, pô, você tá louco, velho. Você acha que dá graça discutir com esses coitados, velho? Tá louco. Eu quero duas vezes pra Série B, eu tive que ter mundial, velho. Vai te cantar, velho. Ô, Domênico, na sua opinião, quem é o mais achado nesse campeonato do Palmeiras? O Tietê ou o Moisés? Boa pergunta. Os dois, né, mas... Não, se você tiver que escolher um, que você acha que é essencial hoje. Putz, velho. Difícil essa daí. Difícil, porque os dois é que estão fazendo... É a diferença do Palmeiras. Diferença. Junto com o Gabriel Jesus é o diferencial do Palmeiras. É verdade. Por incrível que é verdade. Mas, puta vida, eu acho que eu ainda, na minha opinião, acho que o Moisés... O Moisés ainda um pouco mais do que o Tietê. O Moisés ainda um pouquinho melhor. Eu acho que um pouquinho melhor. O Tietê deu umas caidinhas também. No mesmo quando também, o Tietê não joga bola, o Moisés joga e faz por onde. É melhor. É melhor o Moisés jogar bem do que... Vamos supor, um tem que jogar mal. Então, vamos jogar... Deixa o Tietê jogar mal e o Moisés jogar bem. Melhor. Porque quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo falava do Cleiton Xavier no Palmeiras. É, e pior que não fez Xavier, nada. Cleiton Xavier, nada. E ninguém viu o Cleiton Xavier jogando bola. Ele fez uma ou duas partidas boas. Não, ele fez partida. Ele jogou já, mas não tá indo bem, né? Não foi? Incrível, né? E era isso desde o ano passado, hein? Então, mas... O Cleiton Xavier no ano passado inteiro ele não jogou, hein? Mas o Valdívia fazia a mesma coisa no time de vocês? É verdade. O Valdívia não fazia nada, recebia... Mas o Valdívia quando entrava... Os caras adoram, hein? Mas o Valdívia quando entrava, ele resolvia, hein? Então, quando entrava? Poucas vezes que entrava, né? E o Palmeiras ficou aí naquele ano que tava ruim a coisa, e quase caiu pra segunda divisão. O Valdívia, quando jogou, ajudou pra caramba. Sim, mas... Ajudou bastante. Domênico, se ele não tivesse, era capaz do Palmeiras ter ido muito pior. Fala aí. Domênico e Rafael, vocês ficariam tristes se o Valdívia voltasse pro futebol paulista atuando ou por São Paulo ou por Corinthians? Não, eu não ficaria, pode ser no São Paulo. Eu duvido que ele jogue. Olha, o São Paulo, duvido que ele jogaria no São Paulo. Mas duvido. Ah, não, teve muita briga com o São Paulo. Muita briga com o Rogério Ceni. Apesar que, vou falar uma coisa, né? Os olha, times se não me engano, uma vez quase foi, hein? Mas hoje, no futebol que ele tá apresentando, não vem acompanhando ele. Ele tem vaga em algum time paulista? Pior que ele já tá ficando mais. Ele tá bem mais velho. Ele é um jogador que já tinha problemas aí. se machucar tudo. Você imagina agora. O problema é o kit, lógico, né? Lógico, porque se ele não machucasse, no São Paulo teria lugar, óbvio. O problema é que aliás, ô Sombra, vou dizer uma coisa pra você. No São Paulo, ele teria lugar qualquer... em qualquer time do Brasil se ele jogasse. Também acho que jogaria. Ele jogaria. Ele no sempre Corinthians foi... não, o Marlone, né? Ah, mas jogaria. mas ele joga muito mais. Mas peraí, vocês estão falando aí do Marlone com o Valdívia? Na boa, velho. O Valdívia é um já jogou, que, né? Sinceramente, não vale a pena apostar na contratação. Sabe jogar bola? Sabe. Mas é contratar um reforço. É isso que a gente tá falando. Não, mas, mano, é igual aquele carro de luxo, vamos supor. Que não sai da oficina. Então, mano, mas se ele tem um carro de luxo, ele não sai da mas se ele não tivesse esses problemas, então, ele jogaria em qualquer time. Não, sim. Com certeza. Tem que analisar. É igual aquele cara. Ó, o cara é muito bom, mas fora de campo, o cara é um desastre, porque ele gosta de balada, ele se envolve confusão, vira e mexe, o cara é preso. Como que você vai contratar o jogador só pelo que ele rende dentro de campo? É a mesma coisa de você pensar hoje em contratar o Ronaldinho Gaúcho. Pois é, é que o Ronaldo Gaúcho é um cara que tá sem tesão de jogar bola. Ele tem tesão. O Gaúcho, o negócio dele hoje já aposentou, né? Ô, mano, o tanto de dinheiro que ele tem na conta dele, pois é, se fosse eu, também não teria tesão de nada, velho. Por isso que o jogador não pode ser muito bem remunerado, como é. Ah. Sabe por quê? Não paga um salário mínimo. Gato. O cara faz 3, 4 anos de carreira, o cara já tá boneco, tá paquito e tira o pé, mano. O negócio dele é fazer funknejo. E tá processando o Galo, né? Tá. É, mas você tira uma base professor também pelo Flamengo. Adriano Imperador. Ele tem o quê? 31 anos de idade? Por aí. Ele ganhou mais, tanto dinheiro lá na Itália. É, mas o Imperador voltou, não sabe mais nada. Era pra ser o jogador da última Copa. Né? Era pra ser. Eu sei que ele faz na vida com o dinheiro dele, mas periga daqui a uns 10 anos. Ele você ligar a televisão, quarta-feira à noite, no Luciano Gimenez, tá lá o cara lá, todo ferrado. Perdi minha fortuna. E o Adriano? Mais que o Adriano? Não, esse aí. Ah, que ele tá tão gordo que já dá pra participar de remomo no carnaval. O custo de vida mensal do Adriano na Vila Cruzeiro acho que é em torno de R$1.100, mano. Ah, é. Imagina, Adriano não mora na Vila Cruzeiro. Mas não sai de lá. Ele tem apartamento na Barra. E do jeito que ele fica ajudando todo mundo lá. A diarista, a empregada dele, RG, na Barra, lá no apartamento que ele tem na Barra, lá na casa dele, ela vai uma vez por mês, porque ele não fica lá, só fica no burro, velho. Não precisa, né? Ela nem vê ele. Eu vi uma foto dele postada um pouco tempo atrás, ele de chinelo na Vila Cruzeiro. Aí ele colocou, saber, humildade cara, é isso. Esse cara é feliz, velho. Esse cara é feliz. Ele põe os problemas psicológicos, mas é verdade, velho. Os amigos dele estão lá, não estão na Barra, velho. Na Barra tem um monte de chupim que quer talvez sugar o dinheiro que o cara tem. Na Vila Cruzeiro, não, mano. Você não vai me convencer que o cara, ele é tão feliz a ponto de ter largado a carreira do futebol porque ele não conseguiu praticar a profissão dele. Mas que o cara desencanou, deve ter um... desencanou. Mano, mas ele abandonou uma coisa que muita gente quer, cara. Mas ele é feliz, o mano tá certo. Ele é feliz porque ele tá fazendo exatamente o que ele quer. Ele conquistou dinheiro. E o que ele faz hoje? Ele tá onde ele tá. Ou os problemas que ele tem levaram ele a ficar nisso que ele tá. Mas eu acho que ele tá feliz lá. O Adriano, ele não é um cara que tá envolvido com droga. O Adriano, de vez em quando, é tomar uma birita na Vila Cruzeiro lá, tomar uma cachaçinha lá, mas faz parte, mano. O maluco é ex-atleta. É, mas o Adriano nunca foi um cara que se envolveu com droga, velho. Desculpa, pra mim, bebida que vicia... Mas o cara tá curtindo, mas é igual o Zeca Pagodinho. É igual o Ronaldo Gaúcho. O cara já tá no estágio da vida dele, mas o cara que janta às 5h30, toma Nescau, 8 horas em Lindóia. Mas é que tá. Não é porque o cara não condiz. Vida louca. Não, não é questão de vida louca. Mas não é porque o cara não vive como eu vivo. Vida louca, o mano é vida chata. Não, velho. Pelo contrário. Não é porque o cara não faz o que eu faço. É que o mano é geração saúde. Não é porque o cara não tem as mesmas teses que eu tenho, que eu vou criticar o estilo de vida do cara. Se o cara tá feliz assim, ele que seja feliz assim. Rafael, um abraço pra você e deixa o palpite. Palmeiras e Inter. Palmeiras 3-0, hein? Tomara. 1-0 já tá bom, velho. Eu acho que o Inter, se perde o Palmeiras, vai pra zona de rebaixamento. Volta. Você acha que o Coisa ganha do Atlético? Eu não duvido, não. É um jogo igual. Tem três colunas ali, bicho. O Atlético Crito. Paranaense fora de casa, Domênico Gato. O aproveitamento deles é pífio, cara. É mesmo, pífio. É ridículo. Pífio. Tem chance de entrar mesmo. Você acha tão absurdo Vitória ganhar do Atlético Paranaense lá em Vitória? Não acho absurdo, mas não acho fácil, não. O Atlético Paranaense não perdeu pro América? O Atlético Paranaense perdeu. Então. E qual o problema de perder do América, hein, velho? Nenhum. O Atlético Paranaense. Nós que o digamos. Mas eu lembro. Os piores visitantes. Então, mas eu lembro que segunda-feira vocês estavam comentando referente ao jogo de São Paulo. O Mota falou que ia ser um treino. E teve ouvinte que falou que ia ser 3-0, 4-0. O América fez a mesma coisa com o Atlético Paranaense lá. Jogou, fez um gol já. Ganhou do Inter no finalzinho. Ganhou do Inter. Pra eles, 1-0 é lucro, cara. O América parece aquele cara que tá no último momento da sua vida, que dá aquela recuperação antes de morrer. Sabe aquele último estágio que você melhora antes de morrer? Deixa eu mandar uma parada pra você, velho. Chegou aqui, hoje é sexta-feira, você chegou falando em morte. São 7h15, você tá falando em morte de novo. Eu vou abrir alguma coisa de morte, cara. Pô, pra você ter uma ideia estranha, o aproveitamento do Atlético Paranaense fora de casa, ó. Até agora, no Campeonato Brasileiro, diante de tantos jogos e tantas rodadas que nós já tivemos, o Atlético Paranaense fora de casa só venceu duas partidas. De quantas? Para de abrir a porra dessa boa, meu. Outro, 33, tá bocejando. Não, uma atrás da outra. Até agora, Domenico, já tivemos 33. Não, mas aí tem que falar só as fora, né? Sim, mas o Atlético Paranaense 16, fora de casa. É 16? Sim, de 16 partidas que eles fizeram, eles só venceram 16, duas. Só duas? Caramba. O Figueirense venceu apenas uma. E o América Mineiro não conseguiu vencer ninguém fora de casa. Não é isso, mano. Pior que ele venceu duas e empatou só uma. Ele perdeu 13 fora de casa só. Rafael. O que mais perdeu, não é? Caramba, é mesmo? Opa. Rafael. O que mais perdeu, cara? Nossa, você tá falando sério? Mais que o América e mais que o... Domenico, dá um cacete aí, Domenico. Rafael, tá zoando, boa noite pra você. Pô. Muito obrigado pela audiência. Bom fim de semana. Obrigado, continue sempre aqui com o estádio. Obrigado a vocês. Um abraço pra todo mundo aí. Então... Valeu. Demais, obrigado, mano. Alô, pera. Valeu. Pô, eu adoro o Brandon Fumigante. Agora vai apanhar. Ó, Peter Frampton. Não falei. Domênio, tá feio. Você querendo agredir. Eu não falei nada. Olha lá. Isso eu sou legal. É legal. Isso é legal pra caramba. Cara, eu vi uma foto do Peter Frampton recente. Meu Deus. um senhorzinho. As pessoas envelhecem. Como tá o Phil Collins. Ô, mano. Sim. A Carol Portalupe. Carol Portalupe mandou um recado pra você, viu? Pra mim, por quê? É. Falou que o Douglas é só amiguinho, ela não tá pegando o Douglas, não. Uh-huh. Não tá salgando o cara? Não, não tá salgando. Só amiguinho. Então, mas é que tá a região número 2. Você pega ali, ó. É, ela postou uma foto de uma camisa 10 do Grêmio. Eu não sei se tinha o nome do Douglas. Tinha o nome do Douglas. Ela falou que só é amiguinho. Aí tá ela, comemorando com o Papi, o Douglas mete aquele olhar do coiote mas querendo é vontade, pegar o Papalex. Mas é vontade dele só, mano. Será? Mas você imagina. É só amigo, mano. Você imagina a vontade do cara, velho? Desculpa. De pegar uma amiga daquela. Mas é um perigo pegar a filha do chefe, velho. Amizade entre homem e mulher, eu já não acredito. Agora, quando o homem ainda é jogador de futebol. Aí não, e a filha do chefe, você tá DJ, louco? É perigoso, hein, velho? Mas é perigoso DJ, pegar a filha do chefe. DJ chef, é assim também, é? Ah, DJ. DJ atual, DJ de velho, DJ de flashback. E radialista. E tudo. Radialista? Radialista famoso também? O que é isso aí? Não entendi nada. Claro, é? Claro. O que é DJ de casamento pra pegar na festa do casamento? Se pegar, vocês estão loucos. Pode embarcar pra depois? É verdade. Mota. E produtor? Produtor? Produção de programa de rádio. Ah, produtor de rádio, sim. Aí, meu amigo, produtor de show, né? Que fica assim. Arruma VIP, credencial. Ah, é hold, produtor. É aquele, peraí, que eu vou te agitar lá. Passa o hold, mesmo, né, velho? Você ficar no mesmo andar dos caras. Cara, passa o hold. Tal. Olha, pode falar, vou chegar aqui. E o Bato tomou a fumada da Cris, né, velho? O Bar é um mito, velho. O Bar é um mito. E tomou a fumada da Cris. Ultimamente, agora, velho, tá apanhando mais do que aquela menina que veio aqui e jogou na cara do Bar, mano. Aquele dia foi lá e deu uma jantada na mulher. Aquele dia que a menina falou que queria ele, velho. Você nas ruas, vidro aberto, ouvindo alto, Peter Frampton. Pô, levando Nissan. Multa, né? Porque não pode ouvir mais alto. No seu Nissan. Falou? Não pode. Não pode. O quê? Não pode, não pode mais, ouvir mais alto, som alto. É multa. Como é que o cara vai saber? Se você ele ouvir. Vai ouvir. Se ele ouvir, você leva a multa. É verdade. Fala pra ele, gente. Ele não acredita. Vai ser multado. Você viu, você viu o valor se você estiver segurando o celular? Aumentou tudo, Benja. Só de segurar? Só segurar, não precisa estar falando, não. É 500 pau, é isso? É, mais. Acho que é, mais 700, é verdade, se o amarelinho estiver fora do carro, você está com o vidro fechado e ele estiver escutando você, escutar música, ele for audível para ele, você leva uma multa. Se bobear quem está preso, está vivendo melhor que a gente aqui. E cara, não pode ouvir música no carro também? Não. Não. É, vou ouvir Iron Maiden embaixo, ouvir Motorhead embaixo. Mas você ele sabia, não sabia que... disso. Mas peraí, o som alto no carro, ele prejudica inclusive a sua atenção. Você pode ser que não, pode ser que você não ouça um aviso de alguém. Chegou o prefeito de Lindóia. Pode ser que você não ouça uma buzina. Chegou aí, é o vereador de Lindóia. Você pode estar colocando a vida dos outros em risco, Lindóia. Chega aí um cara igual de ouvir grilo quando ele tá pescando. Eu adoro mesmo, velho. Nada melhor do que um som de uma cigarra do grilo. Nossa, que legal, né, velho? Cara, ah, é escroto, o cara véio. Chega em Lindóia, assim que vê ele vai jantar. Como é que é, prefeito? Chegou o prefeito de Lindóia? Chegou o prefeito de Lindóia. Chegou o prefeito de Lindóia. Olha aí, amigo, já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Escroto. É hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Com painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus. Ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio X-Tronic CVT. Com função Sport, é muito, muito mais conforto ao dirigir. E você tem até 3 opções de cores internas com acabamentos premium e uma série de cores externas. Vou falar para vocês, esse carro é realmente incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então passe amanhã, vai amanhã, pô, sabadão. Passa numa concessionária, faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. Nissan Innovation That Excites. Cinto de segurança salva vidas. é Nissan, Chuck. É isso aí, seu Estádio 97 aqui na Energia 97. Vê, vai falar em carro, né? Você não tá prestando atenção. De repente você dá aquela freada brusca, freada brusca. Aí vem o nego atrás na sua traseira, velho. Ah, meu Deus do céu. E? Caraca, velho, mas isso é uma porrada, hein, bicho? Porrada. Essa é uma senhora porrada, hein? Mas vai ver quem que bateu na tua traseira. Vou lá. Nossa, tá vindo um perfume junto com a porrada. Ah, olha aí. Ivete Sangalo, velho. Ivetinha, bata de novo. A Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem Salvador, pertinho da casa da Ivete tem. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Temos, sim, mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, rapaziada do estádio, aqui é o Pedro Paulo Marsiglia, da Moca, Palestrina. Foram entrevistar hoje o Oswaldo, perguntaram para ele quais os novos reforços do Corinthians, os primeiros reforços do Corinthians para 2017. Ele falou que iam ser dois pedreiros e dois encanadores. Chupa, mano! Que piada sensacional! Ó, que piadinha! Ah, mas muito boa! Boa, vai, mano, boa! Ai, ai, tô urinando. Foi estranho, calça foi bom, estranho. Foi horrível. Mentira, você tava rindo fora aqui do ar, seu Tom. Tá rindo, o cara tá rindo. Olha o dentinho, ele parece o dentinho. Mais mensagens no nosso WhatsApp. E não foi, agora vai. Ideia boa, tô aqui de novo. Espero o fax daqui, não me movo. Enquanto a FIFA não me confirmar. Ha, ha, ha. Ideia boa, tô ficando esperto. Fui no Japão, só que lá não deu certo. Piro do Marcos pra desanimar. Ha, ha, ha. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Todo fax que enxerguei é motivo pra comemorar. Pois se o Bonner diz que sim, ninguém pode contrariar. Ha, ha, ha, ha, ha, porco vai ser à toa. 51 é cachaça da boa, mas mundial ela não vai virar. Ha, ha, ha. E o barulho do fax na sala ecoa. E o Domênico de mim caçoa. Mas mundial você nunca será. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Valeu, galera. Um abraço. Boa, bom. Parabéns. E parabéns pra produção, bom. Que os WhatsApp tem 30 segundos. Esse aí teve 16 minutos. 16 minutos. Não, mas valeu a pena. Esse aí foi bom. Ah, hein, boa, amor. É, o outro não foi esse, foi, né? Não, o cara foi bem. Até o Domênico. Ele foi criativo, só que forró é um lixo. Domênico. Podia cantar outra música, o trouxa. Você sorriu por dentro, vai. É ruim. Forró é ruim. Vou repetir. Forró é ruim. É ruim. Sorriu por dentro. É ruim. Quero respeitar o Cássio. O cara foi bem. O cara foi bem. Que isso? Ele sorriu por dentro. É ruim. É ruim. O cara é bom demais. O cara é bom. O cara foi bom bem. Demais. Cara não é foi esse foi bom. Esse bom, foi né? Bom. É. Vamos melhor lá. Foi o anterior aí. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Você. Fala, pessoal do Estádio 97. Aqui quem fala é o Carlos do Ipiranga. Ô, tô com uma dúvida. Será que o Dodô, ele tem fetiche pelo RG? Ele sempre defende RG, RG não, nunca deu reciprocidade. Será que ele quer liberar o Choba pro RG? Tenho certeza. RG? Nossa, cara, preocupado. O Domênico tem a... Você acha que ele tem fixação? Não, não é isso. É que esse rapaz não sabe o verdadeiro significado de ser amigo. Que bonito. É verdade? Eu quero ter. Nós somos amigos. Bichona, é que muitas vezes as pessoas não dão valor a um amigo. É verdade. E esse rapaz não sabe o que é isso aí. Amigo de Choba. Ah, tudo bem, mas tira a mão da perna do cara, né? Benjamin, só pensa em Choba. Não sei eu que fico mirando o Bilal dos outros aqui, não, ó. Não, não ficou aqui. Como é que é o zóio de treino aqui? Viu, seu Benjamin? O zóio de treino. O senhor falou aí, tá gravado aí. O senhor gosta de. Que o Rudy brinca aí. O zóio de treino é teu amiguinho lá, sabe? Quem falou aqui? Quem gosta de piroca? Não sou, não, velho. O senhor falou que gosta de piroca. Mas e daí? O outro fala direto aí. É, não somos nós aqui, Benjamin. Mas assume, velho. Viu, ah, galera, negócio de amizade aí, colorida. Tava ouvindo aqui o programa, o pessoal fazendo as contas, quantos pontos faltam pro Palmeiras levar o título. Mano, Domênico fica com essa gracinha aí de, ah, não, não tem nada garantido, não tem nada garantido. Mas ano passado ficava falando, acho que 7 rodadas de acabar o campeonato, que o Corinthians já tinha sido campeão. Ah, Domênico, para de frescura e vai comemorar esse título, caramba. Pegaram Rafael esse idiota Piranga, pra Cristo. Hein? Porque o time do Corinthians era melhor. Idiota não, idiota não. Fui agredido e o juiz não fez nada. Peraí, peraí. Quer dizer o seguinte: dizer o seguinte. É, que o time, é que o time do ano passado do Corinthians era melhor, né? Aí dava pra ter confiança. Era tão bom que não conseguiu ainda de nós. Que o time era ruim. Mas a gente era pior que esse que é de hoje. Como diz o Manoel Paquito. Você falou que era campeão ou não? Antes tarde. É, mas o ano passado o Corinthians não ganhou do Palmeiras. E outra coisa: e esse ano nós ganhamos duas de vocês. Antes tarde do que nunca. É, não chega aqui a brindazinha, não. Pera aí, Dudu. Quero dizer o seguinte, pô. Ó, deixa aberto o microfone, pô. Ah, não para. É, não vai, solta o outro aí. Boa. Não, não é. Olha, o Carlos Abrantes foi o autor da paródia. Quem? O Carlos Abrantes, autor da paródia. Palmas pro Carlos Abrantes. Mandou bem, mandou bem. Boa. Foi bem. Mandou bem. O cara é bom, hein? O cara é bom. Dá pra ele, você também. Gosta, dá pra ele. Solta o outro aí pra falar aí, vai. Eu sou o Paulo da Moca, sou palmeirense igual você. E eu vou falar uma verdade, amigo. É o seguinte, ou acaba logo esse campeonato, porque se estender mais umas 2 ou 3 rodadas aí, se fosse estender, a gente ia ver o leite coalhar, viu, velho? O time tá cansado, todo mundo bem marcado, não tem nenhum talento pra abrir espaço pra fazer gol no nosso time, não. É jogo de esquema. Hoje um abraço. Tá morrendo lá. Meio que idiota é o vosso pai. Ah! É, juiz de Libertadores. É verdade, lembra, é juiz de Libertadores, hein? É, lembra? Quero ver. Então é o seguinte, discordo. Discordo. Um time que tem 5 pontos de vantagem, cara, você não pode falar um negócio desse. Mas não ganhou o campeonato ainda. E, ô Domenico, e o Cuca, você acha que ele fica pro ano que vem? Sim, com certeza. Não pode sair. Porque o Cuca, quando foi questionado na entrevista, ele não quis responder, não. Ele falou, meu objetivo agora é pensar no título, e o escambau de Madureira. A diretoria do Palmeiras está querendo renovar, já chamou ele algumas vezes para conversar. Ele disse que só conversa a respeito de renovação de contrato depois do término do Brasileiro. Mano, mas ele está esperando valorizar, né? Ele vai ganhar o título, vai valorizar, né? Não, mas pelo seu feeling, você acha que ele fica? Acho que sim. Ou ele fica mula? Não, acho que sim. Porque tem um papo aí que ele pode ir para a China, mano. Ah, aquele papo lá antigo. Eu não sei se ele vai agora para a China, não sei lá. De novo? Ele ou sai? Eu não, se eu sou ele, eu fico. Sai por cima, vai ganhar um dinheirinho. Vai ficar no resto da história. Não, mais alto tá como o rei. Não, mas ele vai... Aí vai ter deixa, o resto da vida vão falar, o Cuca, tem que voltar o Cuca. Ah, mas deixa, Domenico, sabe por quê? Ele abandonou o Atlético lá, quando o Atlético foi campeão do mundo, e o Atlético já tava campeão do mundo, não, quando o Atlético tomou um fumo no Mundial, e o Atlético tava garantido pra Libertadores outro ano, ele tinha sido campeão. E bom, ele picou a mula e foi pra Libertadores, né? Ele então disputou, ganhou a Libertadores, mas no Mundial ele já tava negociado com a China. Olha, garantido nada está. Ele abriu mão, né? Bom, garantido nada está. Mas eu gostaria do Cuca pra ver o que aconteceu. Mais uma mensagem. Aí, Dodô, que é o Cadu de Osasco. Mais uma vez aí, trombei você almoçando no botequinho ali na Alameda Santos. Tô humilde. Na maior humildade. É nóis. Né? Sim. Enquanto outros aí. Chega de helicóptero, carrão, você é o cara, viu? Saudações corintiana. Opa, é nóis, irmão, tá vendo o corintiano aí, a gente, eu sou do povo, igual o Mano. Eu sou um Zé Ninguém. Aqui é só nós e o RG. Não, mas o Mano é o prefeito de Lindóia. Nós três aqui no botequinho. O quê? Prefeito de Lindóia. É um idiota lá, o burguesão que fica lá nos restaurantes, comer o peixinho. Só frango também. Só frango. Franguinho com... Eu... Ah, não, isso não. Eu sou ônibus e metrô. Eu sou ônibus. Ônibus você não pega, velho. Nós vamos lá no boteco, lá no... Eu almoço na Dona Inês, lá nós. Na Bela Vista, mano. Aqui só nós três e o bar. O resto aqui... É, almoço na padaria. O Benjamin outro dia tá comendo no restaurante Ostra. 25 conto a unidade. A unidade? A unidade. Porra? Ostra? Eu não como ostra. Eu só tenho uma frase. Não, mas você pediu e deixou na mesa. Só vai ser... Olha, pegou. Não, não seja rancoroso, hein? Ô, oh, você não gosta de ostra? Não. Hã? Você não come uma ostra? Ostrinha. A ostra eu gosto. É ostra, velho. Agora, em relação ao que vocês falaram, eu só tenho uma frase pra vocês. Ostra ou marisco? Ostra vai falar. Ostra marisco. Posso falar? Não, é melhor não. Segue aí, vai, Sombra. Segue aí. Não é nada pra falar. Fala. Ah, jaca. Fazer o quê, né? Ah, fazendo e nós que tem dinheiro. Não, não faz mal. Desfez e nós que não temos. Mas vocês ficam aí. Viu? Ah, mas ajudando não é, ele aí. Ah, velho, foi eu tenho mesmo. Mas não é pecado, gente. Eu trabalhei, sabe? Eu trabalhei. Mas eu também trabalho que não desgraçado. Aproveitar os luxos da vida é uma delícia, velho. Tá certo, vamos lá, vai. É, uns podem, outros não. Vamos lá. Não, vamos lá, assim, a vida é assim. Ó, o Domênico ainda ele come no lugar, Sombra, que o pessoal dá à disposição ali, deixa em cima da bandeja ali no quilão. Salito, velho. Que é pra colocar no. Salito, sabe que é salito? Salito é aquele, sal, velho, que dá uma inflada no bicho. Tô cheio até agora. Que é pra justamente o cara não comer muito, Domênico. Porque ele come 4 colherinhas de arroz, não aguenta comer mais. Não come mais nada, velho. E aquela gelatina no final, mano. Verde. Gelatina? Que não, que essa comida é de doente, velho. Gelatina. Olha, mas gelatina é legal. Gelatina, franguinho. Você compra lá no Extra. E torcida animada, Sombra, merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogar, é dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa para ver seu time dá show de bola e tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras, organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma no seu carrinho. Aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e você não vai deixar faltar Brahma na tua casa para você curtir o futebol com seus amigos. Afinal, você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma gelada, o Extra garante a goleada de alegria. Você entra com Brahma gelada e os amigos com a torcida animada. Picanha R$ 27,89 o quilo. Cerveja original 300ml, leve 3 por 2,65 a unidade. Brahma Lata 269 ou 473ml. Economize levando uma, duas ou três. Skol Beats 269ml. Leve 3 por R$ 2,65 a lata. Rigesta tá pra você, hein? É isso aí, você merece Extra Gol, você merece esta economia, mas lembre-se, hein? Beber? Só com moderação. Agora é hora do de nosso... alegria. Oi. Vamos sorrir e cantar. Oi. Da vida não onde se foi leva que o Silvio tava anotando a receita de cappuccino? Foi... Onde que foi que ele... Vocês viram isso aí ou não? O Silvio Santos, não. Não viram? Não. Eu vi. Você viu? Eu vi, ai. Eu não vi, oi. Foi meio gay, velho. O Silvio tá soltando a franga. Você mandou um Silvio sem peruca. Tá liberando, aí, velho. Você escorregou agora, parceiro. Não, escorregou. Não. Como é que ele tá falando pra mim fora do ar? É teu número? É meu número. Eu falei, e aí e tal. Ele falou, não, agora eu só gosto de mulher. Motinha desde agora que eu cheguei, ele tá melizando aqui, velho. Quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, eu topava. Mas agora eu sou casado, acabou, pra que é uma fase. É. É, todo mundo experimenta as coisas da vida. Você tá falando? Ué, você não falou pra mim, é mentira. É não? Então, tá vendo? É não. É não. Lembra? Vai, que tem jabá hoje. Olha o jabá. Primeiro ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com único adesivo. Mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Você era VIP do seu carro. Que isso aí? Oh. Não é possível. Opa. Teodoro Sampaio. Pegou fogo na zona. Teodoro Sampaio. Eu fui no show dos primos dele, do Henrique Schau, mano. O Cardeal e a Arquimedes. Pegou fogo na zona, velho. Aí, Dodô, pegou fogo na zona. Teodoro Sampaio. É isso mesmo? É. É sério? É, mano. Caraca. Sim, mas isso é fé. Amanhã lá em Lindóia, que eu tô indo lá amanhã, depois do jantar das 5 horas, eu vou no show do 23 e o Maio. E o Maio. Não, mas ô Domênico, ai, Jesus. Essa amada, música aí no, na versão drum and bass, cara, ficou top. Quê? Qual? Ah, do Teodoro Sampaio. Ah, para, versão mano. Game, drum and bass, na versão drum and bass. Ah. E amanhã ele Lindóia, Benja, vai ter entrega de medalha. Ah, mas é cedo, né? Começa às 7:30 da manhã, porque às 10 ele almoça. Falou aqui o cidadão Sodoma e Gomorra. Que isso? Ah, eu não sou Sodoma e Gomorra. Que termina o estádio 97 quase dorme aqui no corredor. Cadê a sua vibe? Cadê o seu negócio de espírito dormir aqui os fracos? O Benjamin, às vezes, ele sai daqui da rádio. Ele, às vezes, aí demora pra passar o elevador, do meu gato. Ele deita ali e dorme no chão. Às vezes, eu preciso dar uma chave mesmo. Ele fala, Benjamin, acorda pra casa, pô. Alô? Alô? Me fala. Juliano? Juliano do quê? Juliano Cardoso Honório. Pô, fala em Juliano, o Juliano Guarani de Luca, que trabalhou com a gente. Grande Juliano, anos. Faz tempo sumiu. Você vai pai de novo. Mentira. Ele me avisou hoje. Quantos filhos tem já? Aí, eu acho que eles são gêmeos que vêm, mas não sabe se é gêmeo novo? Ou gêmea, ficou sabendo hoje. Rapaz, o que o Juliano faz? Mas quantos filhos? Juliano tem alinhada, né, cara? Quantos filhos? 10? Vai pra quarto filho. Caramba, hein? Caraca. Ô, Juliano, em quantos anos, cara? Eu tenho 34. RG, 3.4 hoje. É, faz parte do direito, né? Como assim, RG? Honorius causa. Mano. Sensacional. Olha lá, teu ouvinte. Trocadilho, nota 2.4. Mano, o ouvinte gostoso, tá louco. O que é o puxador? Ah, mostrou o dedo do puxador. Juiz. O cara vem dar dois. Absurdo isso. Pô, eu ia falar que o puxador foi legal com você aí. É, pô. Também tá de brincadeira, velho. Qual que é o bairro? O bairro? Jardim Letícia, Jardim Letícia. É da padaria do Letícia. Eu vou dizer uma coisa. Boa, sabe quantos Jardim Letícia tem? Ah, não tenho a menor ideia. Nesta cidade. Fala uns dois aí, vai. Nesta cidade de São Paulo. Fala dois aí, chuta. Não, vou falar, não vou chutar. Chuta, velho. Tem um monte, não, ué? Tem um monte, mas então, vou falar. Mas dois. Sabe você chuta. O principal. O que você mais gosta da padaria, velho? Mas tem um principal? Tem um principal? O principal é Zona Sul. É. Ali perto. Fala! Ali perto do Jardim São Lucas. É. São Lucas? Um abraço. É isso mesmo, Letícia, lá da Itália. Eu lembrei porque eu trampei aí, mas trampei pouco, por isso que eu não tinha certeza. Trampei aí em 96. Foi emocionado também? 96. 96 eu trampei, mas trampei tão pouco, era uma fábrica. Você chorou? Era uma fábrica, uma serralheria. Perto do Capão. É perto do Capão, um abraço pra galera da Vila. Redonda, é isso mesmo. É isso aí, um abraço pra galera da Vila Fundão, que ouve a gente, é o Big, todo mundo aí. É isso aí. E que time você torce? Aqui é Corinthians. Ah, Corinthians! Ô, amigão, você quer mandar um chupa idiota pro Domênico ou não? Que isso? Oi? Que isso, você tá louco? Deixa o Domênico quieto aí. Tá perdendo o respeito? Ô, amigão! Tá aliviando pra ele? É, o porco é camarada, velho. Nós, mano. Mas pode levantar uma frescurinha. Nós somos parceiros, é porque você vai atacar o cara do nada, velho. Do nada. O que é do nada? A graça do programa sempre foi essa: atacar alguém do nada, no improviso. Né, de sopetão. Sabe o que apareceu agora? O mano atacar assim, é? Deixa o porco quieto, depois aquelas crianças, deixa ele com um brinquedinho, que daqui a pouco ele começa a encher o saco. Será que parece? O Domênio tá no meio, a Dona Flor e seus dois maridos, o RG e o Mano. Não é, pelo contrário, quieto, que a prioridade aqui é o ouvinte participar. Domênico, você quer o quê? A graça do Domênico é Dona Flor? É atacar o outro quando o outro tá quieto. O Domênico é Dona Flor, é isso? Lógico. Ô, amigão, nossa, o tamanho do caule pra ele. Você acha que o Corinthians ele consegue garantir uma vaga aí pra Libertadores ano que vem? Cara, do jeito que tá indo aí, tá cada vez abrindo mais vaga aí, é capaz de pegar, viu? Ah, vai, G12, logo mais. G12. Tô falando isso. Porque é só assim mesmo, viu? Meu negócio tá feio. Cara, porque do jeito que a coisa tá hoje, se o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil, abre a sétima vaga. Ou se o Grêmio, numa dessa, ultrapassar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e vencer a Copa do Brasil também, aí abre uma vaga a mais. Não, mas eu acho que o Grêmio já abandonou já o brasileiro e vai cair fora também, vai perder o título aí na Copa do Brasil. Então, cara. Mas independente de qualquer coisa, meu, tem que arrumar um time legal aí, senão vai passar vergonha no que vem, viu? Também acho, cara. Inclusive aí o Corinthians ele tá tentando viabilizar a contratação de alguns jogadores. Estão falando agora no possível nome do Wagner, aquele que jogou pelo Fluminense, jogou no Cruzeiro também. Não gosta do Wagner? Não, se for pra ficar o Wagner lá, deixa o que tá lá então. Ô, mano, tem o Richelli também, né? Mas a multa rescisória dele é 40 milhões. Quanto? 40 milhões. Era 20 milhões? Não, eu falei ontem que 40 milhões. E o problema não é nem a multa. O problema é que a Bruna não quer que ele venha. O problema é que ele é ruim, né? O problema é que também ele é ruim. Mas na boa, cara, com todo respeito ao Richelli, cara, É um jogador que tem lá a sua qualidade, mas jogador nota 6, velho. Você vai falar que ele já não tá é cheio no Corinthians. Não, e não é mesmo. E não é mesmo. Não, mas se tá tivesse cheio. Que investir uma grana numa contratação de um jogador que tá jogando num time intermediário do futebol brasileiro, eu investiria notável. É. Não é o primeiro ano que eu falo do volante do Atlético Paranaense, esse joga bola. Muito mais do que esse Richelli. Esse Richelli é meio estabanado, velho. E às vezes ele é até maldoso. Ele de vez em quando entra por cima, de vez em quando ele é expulso de maneira cretina. Maldoso por maldoso, hoje tem o Domênico aqui no programa, você não reclama, tá? Defende. Também, mas o Domênico não joga bola comigo. Mas você pega ali, por exemplo, o Richelli, é um tipo de jogador que não dá pra você contar, meio pavio curto. Numa dessa aí o cara dá uma entrada mais forte, ele é expulso de maneira cretina. E pode comprometer toda a campanha do time. Volto a falar aqui, se a diretoria do Corinthians quiser investir um pouco a mais, aí vale a pena ir atrás do Otávio do Atlético Paranaense. Um pouco a mais não, 40 milhões é muito a mais, né? É muito dinheiro, não, nem vale. Não dá. Vocês acham que alguém vai levar o Richelli de lá pagando 40? Vocês estão loucos. Não. Não, pode ser que não seja isso, Sombra, mas não vão tirar a preço de pinga, velho. Não vão tirar por 5 também, pode ter e certeza. E outra, uma hora Richelli, ele vai encher o saco tá dos caras, os caras vão liberar ele. Não, mas o Richelli, o Corinthians tá cheio, cara. Pra vir mais um igual que a gente tem lá. Também acho que tá igual São Paulo, velho. Não vai influenciar tanto. Mas, ô amigo, diga aí, fala aí. Esse Otávio aí, meu, ele deve ter alguma coisa, cara, que ele já tá uns 2 anos no Atlético Paranaense e você não vê rumor de ele ir pra lugar nenhum, nem pra fora. Ele né, é caro. Esse é alguma coisa, velho, o valor da multa é contratual. O Flamengo, inclusive, tá atrás, cara. Tá tentando conversar com o Atlético Paranaense aí a respeito da contratação do Otávio. Mas é caro, velho. É e o Atlético caro. É bom de negócio nesse sentido. Ele protege mesmo os jogadores e consegue o que ele quer. Ele não é bom de negócio, então. Ele é esperto, né? Porque se você colocar uma multa baixa no jogador desse... Pra eles, né? E quem manda a chuva lá? É o Petralha. Negociar lá não é fácil, não. Não é fácil. Aí só na justiça e depois tem que... Tanto que a gente para analisar aí, ó. Marcelo Cirino, que lá tá pra fazer a chover. No Flamengo hoje... É um jogador que tá encostado e tem poucas oportunidades de jogar. Terceiro reserva. E é um cara que o Flamengo investiu um certo dinheiro, investiu uma certa grana pra poder tirar de lá. Não foi barato, não. Ele conseguiu ser reserva do Leandro Damião. Meu Deus. E o Leandro Damião é um jogador aí que as pessoas pegam no pé, mas o Leandro Damião hoje com a 9 do Corinthians, velho, ia tá fazendo chover. A cara do Benjamin. Chover. Só com chover vazamento de água. Não é. Tá louco, no Flamengo ele marcou 2 gols de pênalti. O Leandro Damião comparado com o Jô, ele é o Ibra, cara. Não, mano, você falou isso do André, você falou a mesma coisa do André. Eu falei o André. Você falou que o André ia jogar bola. Você falou que o André ia jogar bola. Tem fetiche pelo Leandro Damião. É a mesma coisa, cara. Igualzinho. É bom jogador. Cara, você daria pra ele, mano? Imagina. É um atacante que não marca gol. Ô, amigão, estamos chegando aqui no final do programa. Quer mandar um abraço pra alguém? Aproveita e manda seu placar aí também. Corinthians e São Paulo, mas no Morumbi, nosso salão de festa lá. Não sei aonde vocês tiraram esse salão de festa. É, pega o retrospecto. 3 a 0 Corinthians. Vai pegar. E, ô, mano, só outra coisa. Eu escutei no rádio. Hoje eu só não lembro qual lugar que eu escutei, mas estão falando aí também que o Corinthians estava atrás daquele Marlos que jogava no São Paulo. Nossa. Meu Deus. Ó, isso daí descarta porque não procede, não, cara. Olha. Aí descarta pelo processo. Olha. Esquece, velhinho. Pode descartar. Olha. Então valeu, cara. Bom, obrigado. Obrigado pela audiência. Eu queria mandar um abraço aí pro... Domênico. Pra todo mundo do programa aí, tá beijo. E pro Beija, gosta de abraço, manda um abraço pro Beija. Boa, velho, é isso aí. Mandou um abraço valeu, pra você, Domênico. Obrigado, velho. Abraço. Vamos lá, chegou o ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ah, não pode ser. Mano, lá no alto da colina. Aí já é 8 horas da noite, todo mundo na sala. Já jantaram. Todo mundo escutando o radinho. Quem é isso aí? Ali eu quero morar. Isso aí é Tibagi Miltinho, RG. Mas essa música aí é uma interpretação da música do Trio Parada Dura, velho. Trio Parada Dura. Ele dá aí o cara mandou o Mangabinha Creone Barreirito, velho. Trio Parada Dura é embaçado. Vou dizer mais, candinheiro aceso, hein? Radinho de pilha e candinheiro aceso. Trio Parada Dura é muito louco, caramba. Vocês não gostam de Trio Parada Dura? Pô, eu adoro, velho. Bagulho muito louco. Eu tenho um acústico mesmo. Acústico do Trio Parada Dura. Eu não lembro o ano exatamente, me perdoe essa falha, mas... Te perdoa, mano. O disco Raízes Sertanejas do Trio Parada Dura, do Domênico Gato, tava empatado aqui no Brasil em vendas. Com o One do Beatles, cara. Meu Deus. Você ficou com essa cara aí, ó. A cara do Benjamin. Qual o disco dos Beatles? One. Aquele que é com a capa vermelha, assim. Meu, você imagina... Você imagina... Você imagina... Quebrou você nos argumentos. Você imagina um idiota... Imagina um idiota numa casinha de sítio, só com candeeiro, sem energia elétrica. Você imagina isso? Não. E sem bateria, e sem a bateria no celular. E os bichos comendo ele. Nossa, você imagina, velho. As muriçoca comendo ele, velho. Ah, mas começa... Alguém aqui gosta de mosquito? Não. Ah, então tá bom. Pensa que você tá mas a gente legal. É mais resistente. A gente tá puta, falando de lá. Tá chato pra cacete. A gente tá falando de lá. Sabe o que é candinheiro, nada. Idiota? Eu? Já viu um. Tem outro idiota nossa, aqui? Tudo bem, que é o Mor. Eu não faço é a menor. Mas eu já não entendo. Ideia, quem é o idiota? Eu comecei com isso. Agora eu quero ver. E o idiota dos dois, do problema é o Dodô. Mas eu não te chamo. Não, mas você pra mim não é idiota. Não, mas o idiota não é ofensivo. É carinhoso. Não, imagina. Não. O que a gente chama é carinhoso. O que você chama, não. É. Gente, tá atrasado. Alô? Eu não sei o que é candeeiro. Cala a boca. Alô? Alô? Quem fala? Alex. Alex. Alex. Isso. Alex do quê? Alex Barra Mansa. Lembra do Alex Gonçalves. Alex Gonçalves. Lembra do... É isso mesmo, tá. Do Laranja Mecânica tinha o pequeno Alex. Quantos anos você tem, velho? 25. RG 2.5 hoje? Se ele falou, não dá pra duvidar e nem pensar que ele seja barra pesada. Então... Sensacional. Sim, aí sim, né? Trocadilho. Zero? Zero? Nossa, velho, tá baixando, hein? Ó, oh. Oh, mostrou os dedos. O quadro fez uma cara. É o termômetro, é o termômetro. Teve trocadilho? O idiotinha fala alguma coisa? É. A mina, né? Aí a mina com o cantinho da boca molhado. Aí ele vai lá. A mina com o cantinho da boca molhada. Qual que é o bairro aí, velho? Casal. Fala aí, aqui é o Coliseu da Zona Leste. Como? Itaquera. Opa, aqui mesmo. Mas tá caindo, hein? Tá quase igual ao Coliseu mesmo. Fecha o registro lá, hein, velho? Se não... Isso aí é um monumento. Na verdade, assim, é uma estratégia. Né? Isso é Coliseu ou é Colisão? Estratégia? Derrubar a cidade é estratégia? Ah, é pra devolver, né? É, pra colocar uma telha mais forte na resistência. É uma estratégia, é um teste. E outra, cara, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ó, amigão, isso é inveja dos antes, cara. Ah, é? Inveja dessa cambada de antes pagar a pau. Foi o antes que foi lá furar o buraco, fazer... A infiltração. O próprio Padre Marcelo, quando ele me fala com o Chico, ele benzeu o estado porque tem muito olho gordo. Ah, é, muito olho gordo. Nossa, minha vontade, nossa. É um olho gordo assim gigantesco. Então tem que benzer mesmo. Fica até ruim, tira aquela cruz de entulho ruim de lá e vamos colocar coisa boa. Também acho, cara. E digo mais, cara. Isso daí é sinal mesmo aí de olho gordo. A Arena Corinthians despertou inveja de muitos torcedores rivais aí e de muitos dirigentes também. Tem gente que morde o cotovelo de inveja por causa da nossa arena. E ninguém dava mínima pra Itaquera antes do estádio, cara. Aí só que ele catalisou a vida de todo mundo. E outra, cara, hoje Itaquera é conhecido internacionalmente justamente pelo estádio do Corinthians aí. E é um bairro que tem que ser respeitado sim. Itaquera é como se fosse Upper East Side em Manhattan. Exatamente. Ei, cadê o momento aí? Tem outro detalhe. No grito? No grito, mano, não é possível. Momento fanfarrão! Mano, foi um filósofo agora e você faz isso com ele. Você tá louco? Tô errado, irmão. Foi um filósofo. Mas nem pra Bronx dá, meu. Quem tem a possibilidade ali por cima, ali pela Ticoatira, vindo da Penha, e subir aquele viaduto, você vê a visão linda lá de cima. Ah, não, esse é fofarrão. É bonito pra caramba, cara. Você vai Não, sexta-feira, essa hora. Não, melhor que a Torre Eiffel. Mano, não é momento sem parar, gente. Manda abraço, manda abraço. Ele tá falando bobagem sem parar. É, bobagem sem parar, velho. Sem parar. Meu Deus do céu. Ah, seu placar. Ô, irmão. São Paulo e Corinthians. Vamos falar com o mano aqui do Sobre Corinthians, vamos falar do Timão aí. Pode crer, daquele jeito. Não tá com muito tempo, não. É, velho, não tem fala logo. Ô, amigão, o negócio é o seguinte, cara. O Coringão, aí, ele almeja ainda uma sexta vaga no Campeonato Brasileiro pra poder se classificar pra Libertadores ano que vem. Mas a nossa expectativa também é da vinda de reforços, cara. Por enquanto, aí o Corinthians trouxe aí o Oswaldo Oliveira pra regir essa orquestra. Mas parece que a orquestra aí, por enquanto, não tem os músicos de tanta qualidade assim, ó. Trouxe o Jô, tem o Luigi aí também, que já acertou, que é do CRB. Se apresenta no término da Série B. E o Corinthians atrás do Wagner. Tem uns outros jogadores aí. O Gabriel do Palmeiras, o volante, que acabou renovando aí. Eu tô muito próximo de renovar com o Palmeiras. Já não vem mais também. Estão falando do Richelli, aquele volante do Sport. De todos os nomes que a mídia já divulgou, o Corinthians tem interesse. Quais te agradam e quais você não gostaria? Então, mano, eu não gostaria muito do Zô, não, mas já que veio, vamos torcer pra dar certo, né? Vamos torcer pra dar um relâmpago do que era da época do Atlético e ver se ele vai pra frente. Eu não acho também o Richelli um mau jogador. né? Ele deu aquela polêmica com a entrevista polêmica que ele deu, mas eu não acho ele um mau jogador. Eu acho que o Corinthians começa a formar jogador de plano B mesmo, né? Tá? Ah, não, mas por 40 milhões não dá não, querido. É, não, por esse preço não tem como, mas vai buscar jogadores como buscava no Bragantino, buscava nas outras bases, pelo Figueirense, como trouxe, de onde veio o André Santos, de onde veio o Chicão, ué, sempre tem uma fonte para poder, pra gente poder não buscar. Fala de fonte. Se for para investir 40 milhões, vai buscar alguém com nome. Com alguém com nome, eu concordo, mas a gente tem dinheiro para buscar alguém com nome? Eu acho que não. Se tem 40 milhões para investir no Richelli, tem 40 milhões para gastar em outra pessoa. Tá trazendo o Luigi, tá de Super Mario agora. Traz uma... Arrumar o encanamento. 40 milhões. Eu acho que ele vale 40 milhões, vale bem menos que isso. Bota menos nisso, cara. Então, cara, mas... É esse que é o problema, né? Esse ano nós tivemos aí a chance de trazer alguns centroavantes aí, alguns jogadores de qualidade maior, e não tinha dinheiro. Aí pro ano que vem o Corinthians começa a contratar e, pô, traz o Jô. Gastando 350 pau por mês. 350 pau por mês, em um ano dá 5 milhões de reais. Em 3 anos de contrato, o Jô vai ganhar 15 pau no Corinthians. Aí que tá, os caras falam, ah, não tem dinheiro, mas aí contrata. Por exemplo, o Giovanni Augusto veio custando 20 milhões de reais. O Marquinhos Gabriel pagaram também, não sei quantos milhões de euros pra trazer o cara. Contratou mal, mano, contratou mal. É mais fácil você trazer 2 ou 3 jogadores que você pague caro, mas venham pra resolver, do que você encher o elenco de jogadores médios que não tem aquele quê de protagonista, velho. É quando, a mesma coisa quando o Tite trouxe o Williams. Novo, pra tocar. 350 vezes 12 não dá 5. Vai dar... O total são 12 milhões e 600. Ah, tudo bem, 15 pau, arredondei. Não, mas você tem 2 pau e mas aí você tem bicho. Aí você tem bicho, Paquito. Bicho, põe bicho. Tchau, bicho. Põe os bichos que o cara vai ganhar também. Vai ganhar bicho. Falou. 15 pau. Manda abraço. Bom, abraço a todos aí, comunidade de Itaquera, comunidade de São Lucas, que é onde eu resido também com a minha noiva. E um abraço a todos e um amo ela pra Thaís Paula, RG. Boa, velhinho. Boa, isso aí. Hoje é dia de conhecer o bacalhau, hein? Opa, com certeza. Um abraço pra vocês, galera. Muito bom escutar vocês tudo. Falou, obrigado. Tchau. E, ó, e desculpa aí os segregadores que falam mal de Itaquera aí, viu? Ah, não vai me contar não, porque Itaquera é da hora. Mano. Pode deixar que um dia a gente vai ser o maior PIB da cidade, vai ver. Pode crer, mano. Olha lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Peão, capataz e boiadeiro. Ai, ai, ai. É os filhos de Goiás, mano. Já tocou aqui no começo do programa. É, foi a primeira. Mas a vida sertaneja é legal, né, Domenico? Acordar no campo, aquele orvalho de manhã. Sabe, aquele cheiro de mato, mano. Alô! Cachoeira. Coral de grilo. Quem fala? É o Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Bruno do quê? Bruno Lima dos Santos. Quantos anos vem, Bruno? 29. RG 2.9. É, se é Lima, é laranja, né, velho? Sensacional. Né? Sensacional. É 10, é 10. 5? Sim, a de 0 pra 5 tá bom, velho. O ouvinte pediu 10, porra. É. Oh, e o RG, mas eu acho que Tati Lima... Tá... É Vila Silvia. Tati Lima, né? Ô, Silvia! Piranha! Ô, Silvia! Tá bom, velho. Mas olha, ô... Silvia. Ô, amigão... Desculpa, eu não entendi, eu fui cantando. É Vila Silvia ou Parque Silvia? Engasgou, bem. Não, é Vila Silvia mesmo. Engasgou. Eu vou dizer um negócio pra você. Tive o prazer de morar aí, Zona Leste, perto da Penha ali, perto de Cangaíba ali. Isso mesmo. É a época que eu frequentava o Tico Atira. E o time, ô, o time? Aqui é Palmeiras, caramba. Nós, líder. Aqui é Palmeiras. Fala, líder. Vem, velhinho, amanhã temos o problema aí do Moisés que não amanhã joga. Não, quem domingo. Que você... É domingo, é. É domingão. Quem você jogaria se você fosse treinador? Então, na verdade é assim, cara. Eu tenho uma dúvida. É, de cara eu colocaria o Cleiton Xavier. De cara? Mas só que eu não sei. Depende do dia. Se ele vai estar acordado, se vão dar um tapa na cara dele. Acordado? Dar um porque tapa assim, na cara dele é demais. É, porque tem dia que eu fui ver. Eu fui aqui, eu fui pela torcida aí. Ver o último Palmeiras e Grêmio. Tem vezes que... Você vê que o cara, ele tem oportunidade, você fala, pô, agora eu acho que ele vai, vai desencantar, vai. Você olha pro cara, ele tá jogando sem vontade. Mas não é o jeito. O cara tem a chance de entrar lá e acaba que você vai ver o jogo, você olha o cara, ele anda em campo, tem hora. Você não ouve o nome do meio campo, já é problema. Tá, mas às vezes é o estilo dele, é o estilo do cara de jogar. Então, mas o estilo do cara, quando você não ouve o nome do meio campo, você já tá com grande problema já. É verdade. Que é por lá que tem que passar a bola antes de chegar no ataque, o cara tem que desenvolver jogadas, e eu vejo um grande problema quanto a isso. Se não fosse isso, eu já começava com ele, o Gabriel Jesus, o Dudu e Roger Guedes. É, pode ser, mas do jeito que o Cuca vem escalando o time, eu duvido que o Cleiton Xavier saia jogando. Acho que ele vai sair jogando com o Alione. Eu acho, porque ele vem jogando com o Alione as últimas partidas, ele não vai deixar de... Mas não no lugar do... Eu colocaria o Roger Guedes, tá falando isso no meio, então, colocaria ele mais pro meio. Ele vai deixar ele no meio, acho que o meio vai ser o Alione, vai ser Tietê, e ele deve colocar um volante lá, ou o Gabriel, ou o Thiago, tá? E bom, nós estamos com o tempo esgotado aqui, velhinho. Manda abraço. Manda teu abraço aí. Ô, abraço pra todo mundo aí... Da hora conseguir falar com vocês. Eu queria perguntar, como que eu faço pra no Novembro Azul? Qual que é o e-mail mesmo? É novembroazul@97fm.com.br, tá bom? Oh, obrigado, viu, cara? Valeu, deixa eu passar aqui, velho, que eu tô passando pra ir da Rádio Alto, tá, tô com medo que desse a enchente aqui do estádio, cara. Falou, abraço aí, velho. Valeu, Zé Ruela. Esse ouvinte é sem parar. Tomar a água do esgoto. Você já tem um adesivo, basta um adesivo pra começar uma revolução? Olha só, veja o que representou Paz e Amor pra liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. A bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Quer saber como que faz para ter o seu adesivo do Sem Parar? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estranho, muito obrigado pela sua presença. 10 segundos para o seu tchau. Eu agradeço vocês, obrigado de coração, sou fãzão de vocês. Só vou mandar um beijo rapidinho, não vou tomar tempo. Mandar um beijo para minha cunhada Paloma, para minha sogra Fátima, para minha esposa, RG, amo ela, para minha esposa especial, para Andressa. Hoje é dia. E um abraço para a galera do Só Pobre Louco, do WhatsApp e o Futebol dos Operadores. Beleza. Valeu. E estamos recebendo também um amigão aí, ouvinte do Estádio 97, veio trazer um presente para RG, né? Qual é o seu nome? É Augusto. Que é Augusto? Jazigo, pô. O que você trouxe para RG? Então, a gente lá no Colégio Notarial do Brasil, que é a entidade que congrega os cartórios de notas, por causa do centenário da Vila Belmiro, conseguimos resgatar a escritura pública de compra e venda, que é de 1916. Legal, hein? Era um documento que nem o Santos tinha, então a gente fez questão de trazer esse documento aqui, enquadrar ele, trazer para o RG. Parabéns, é um belo presente, hein? Legal, obrigado. Então, olha, muito obrigado a você, viu? Muito obrigado. Bom, o Estádio 97 volta na segunda-feira no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também o oferecimento de Nissan. É, Nissan, meu amigo. Faça um test drive. Você tirou o meu papel. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Valeu, gente. Tchau. O ensino superior do Brasil. O governo federal tomou todas as providências para que tudo ocorra com organização e tranquilidade. Todo sistema de segurança está garantido com a participação das polícias militares dos estados, da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Infelizmente, 2% dos locais de provas foram ocupados, apesar do nosso apelo ao diálogo. Nenhum estudante será prejudicado. Aqueles que fariam a prova em locais ocupados terão novas oportunidades nos dias 3 e 4 de dezembro, a tempo de se inscrever no Sisu, ProUni e FIES. Queremos tranquilizar a todos, alunos, familiares. O Enem vai acontecer neste final de semana em todo o Brasil. Está tudo pronto e organizado. Lembre-se que os portões fecham às 13 horas no horário de Brasília. Faça uma boa prova, estamos torcendo por você. Boa noite. Governo Federal. Ordem e progresso. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra a rede obrigatória de rádio. A Energia 97.